489-4063-1489 e marque o seu test drive. Em nome de Titi Alimentação de Natal. O cartão que vai mudar o jeito de motivar os seus colaboradores. Em nome também de Polo Ar. Com a Polo Ar ar-condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Também em nome de BV Financeira, hein? É, tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira, acesse www.credicasabv.com.br e saiba muito mais. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Ester, um nome construído com história no ar, o Estádio 97. Boa tarde! Opa, boa tarde. E aí, Domex? Tô chegando aqui, desculpa. Tô aqui, ó. Beleza? Tô nesse número aqui, ó. Tudo bem, aí, senhor Bento? Tranquilo, né? Beleza, e você? Tranquilo, olha, vem a tia do seu Bento. Muito obrigado pela vinheta aí. Que é isso aí, ô? Cueca. Que isso? Ué, ganhou de quem? Mala aqui. Vixe, velho. Ganhou a cueca? Não, né? É que eu vou dormir fora. Safada. Vou dormir com moto hoje. Safada. Mas desculpa, se essa for a cueca na qual você vai dormir fora, desculpa quem tá do teu lado, velho. Mas na boa. Só ia pra amanhã. A cueca do cara, velho. O cara não liga. Elástico frouxo, furada, com um aspecto de suja. Meu Deus. Coitado da pessoa que vai deitar do teu lado. Ele lava na pia, mano. Amanhã eu fui convidado a jogar o Amigos do Cafu com os amigos do Guimê. Mentira. E eu vou jogar pelo Guimê. Só que eu nunca fui amigo do Guimê, mas tudo bem. Já tá no ar? E por que você foi? Por que você aceitou? Tá, pra jogar, né? É que você é hipócrita. Foi do Corinthians. A Marina pode ouvir. Vamos começar, vai, vamos lá, vamos lá. Corinthians, aqui que. Corinthians! Acho que precisa de um pontinho, né? Pontinho? Precisa de um pontinho no final. Pontinho pra chegar na Libertadores. Já tá, né? É um pontinho, né? É pra ter certeza, né? Um ponto assim, um dos dois jogos pra conseguir, pra garantir. Pra garantir, sim. Não, é um só. É um ponto só. Um só. E agora à tarde, viu, mano? Você falou ontem aí que o Guerreiro não gosta mesmo de... O peruano não gosta de reuniões na sexta-feira à tarde. É verdade. Porque teve a reunião, só que não resolveu nada ainda. Aí, tá vendo? Teve uma leve conversa aí com... Avançou um pouco, segundo a direção do Corinthians, mas ainda não resolvido o caso Guerreiro. Ficou pra semana que vem. É, certo? Bento, aí a mídia começa a noticiar aí que outros clubes, inclusive europeus, gostariam de contar com Guerreiro, entre eles aí a Inter de Milão. Me desculpe. O Guerreiro não pode sair do Corinthians, tá certo? É, Corinthians. Que é talvez um dos maiores clubes do mundo pra jogar na Inter de Milão e declinar a carreira. Sujo, é verdade, gente. Eu não sei o que eu vim fazer aqui, meu. É verdade, isso aí, vai, pera lá. Sair do Corinthians hoje, e jogar na Inter de Milão, o cara tá trocando aí um time nota 10 pra um time nota 4, 5 no máximo. O time top hoje na Itália é a Juve, gente. Inter de Milão lá. Não tem história. Aí, time top aqui hoje é o Cruzeiro. Não tem história, ô Mota, mas por exemplo, o Milan hoje é um time que tem história, mas me desculpa, é uma porcaria. Eu quando disse aqui a coisa de 4, 5 anos aí que o Milan era um time que tava em declínio, em decadência. Todo mundo me criticou, não, você tá louco, não, isso, aquilo. Tanto é que o Milan, ele liberou o Pirlo, tá certo? O Pirlo, porque o Milan falou que o Pirlo tava velho e não gostaria mais de contar com o jogador. Um dos principais jogadores da Juve hoje é o Pirlo. Fora Drogba, Tevez, etc e tal. O Pirlo, na Copa do Mundo, ele mostrou pra todo mundo que o jogador velho... Que Drogba, ainda sabe fazer... Drogba não, tá o Pogba e o Tevez. Tá muito louco, meu. Não, o Pogba e o Tevez. Mas às vezes falei, o time Drogba, tem uma fase ruim, pô. Não, é o Pogba e o Tevez. Vou te dar uma água aqui, meu. Pogba. Aqui o Drogba é quase tão feio quanto o Tevez. Mas com relação ainda ao Guerreiro, me desculpa. Sai do Corinthians hoje pra jogar Inter de Milão, velho. O cara tá trocando aí o time nota 10 por um time nota 4. Na boa. É isso que você falou mesmo, né? Se fosse fazer... Ataque junto com o Tevez é outra coisa, né? Lógico, mano. O cara tem que pensar nessas situações também, Bento. Eu duvido que a Inter de Milão pague algo que o Corinthians talvez aí oferece pro Guerreiro. É, o Guerreiro hoje no Corinthians, aí, ele recebeu uma proposta para ganhar mais de 500 mil reais por mês, fora os outros 3 milhões de dólares que o Corinthians está oferecendo aí por 3 anos de contrato. Então o Guerreiro, se ele for esperto, ele assina aí na segunda-feira. Porque sexta-feira não é dia de assinar contrato milionário. Sexta-feira tá todo mundo de fogo, todo mundo já foi pro happy hour, enfim. É isso aí, Bento. E vamos que vamos. Domingão tem Corinthians e Fluminense aí no Maracanã. E o Corinthians já crava sua classificação pra Libertadores 2015 no próprio domingo. E é nóis. Bom, é isso aí, né, senhor Bento? É Parmeira agora. Vocês. Meu Deus do céu. Nós aqui, ó. Que desespero, hein? Nós aqui, ó. Aqui tá mais ou menos. Nós aqui, nós. Aqui tá mais ou menos, não tá acreditando, não. Ah, vou falar pra você. O que que aconteceu? Como é que é? Tá mais ou menos, não é mais dó. Como é que é mais ou menos? Não, aquele dia... É só nó. Ele é só nó. Meu Deus. Que manhã é aquele dia, Domênico? Você levanta... É. Como é que vai ser seu dia amanhã? Aí você começa lá, né? Aí você, começa, aí você levanta meio-dia e tal, toma um café, dá meio-dia, você começa a acompanhar lá aquelas, o Globo Esporte ali e tal, aquela coisa as toda. Notícias, começa a olhar o site. Aí na hora que vai chegando 5 horas, rapaz, começa já a dar uma dor de barriga. Dá um medo, dá medo. Na hora que dá 7h30, você lá, começa a sentir uns revestres na barriga. Ô, Letre, revestrex! Exatamente. De propósito, ó, mas é o seguinte, sua, viu? Né? É, não dá, pra tomar anestesia geral até a hora do jogo? Olha, podia tomar anestesia. Já acordar só depois contra o Atlético Paranaense. Caraca, uma semana dormindo. Olha, vou falar uma coisa pra você. Ainda bem que o menino tem show amanhã, bem na hora do jogo, que aí eu vou assistir o show dele, é. Aí não vê jogo nenhum. É, uma boa. É como quem não tem o que fazer amanhã na hora do jogo, vai ter que ver... Você pode ir no show do menino. É, uma boa ideia, velho. Boa ideia, mas isso aí, ó. Ah, não, mas o Palmeiras vai fazer dar mais risada do que o Rudy. Olha o respeito aí. Posso falar uma coisa? É. Concordo com o briga é boa, viu? Mas ó, eu recomendo o stand-up do Rudy Landucci. É muito excelente. Bom. Excelente. Não é muito bom, é eu excelente também. Mesmo, porque ó, o bagulho é top. Cara aplaudido por várias pessoas, entre elas Juninho Pernambucano. Nem parabéns. Sempre, né, Dodô? É aplaudido, né? Mas acho que é, acho que é. Você tem alguma notícia? Você foi vaiado? Ah, eu tenho notícia, sim. Notícia que não vamos ter o Vardívia, né? Confirmado, já o time viajou sem ele. Vamos ter também o Tóbio. Né, e o prazo não mesmo. Vamos ter, não vamos ter nenhum dos dois. Não vamos ter. Não. Eu falei, nenhum dos dois viajar. É a zaga do 6x0, sabia? Ah, não. Lúcio, não fala isso. É, Lúcio e Vitorinha? É. Vitorino? Vitorino. E ó, o Valdívia não. Tá desligado da RG. O Valdívia não foi? Não. Mas não tem nem como ir. O Valdívia. Não, é que ele disse na última entrevista que esses dois jogos pra ele é como uma Copa do Mundo. Não, ele, porque não ele jeito. Vai assistir de casa. Ah, só se for. Nunca tem jeito. Não dá pro Valdívia jogar. Eu acho que não dá nem pra ele jogar o último. E é pior ainda. Meu Deus, não dá, mano. Você sabe de uma coisa, mano? Ô, Domênico, aquele Luan do Atlético Mineiro, o cara jogou com a costela fraturada, velho. O William jogou com uma distensão muscular. Mas não adianta jogar. Quando o cara quer, joga. Jogar, ele joga. Que nem ele jogou o jogo contra o... Contra o Curitiba lá, o primeiro tempo. E aí não fez nada, né? Se arrasta em campo. Mas jogou querendo sair. Ah, não dá. Não jogou querendo sair, não. E uma notícia boa, o Nilmar volta pro Inter, viu? Deve jogar amanhã. Foi liberar o Nilmar. Agora, ó. Amanhã eles têm. O elenco deles estará completo. Eu vou dizer pra você, vai ser uma coisa muito complicada. Olha. Ai, que nervoso. Quer ganhar esse jogo, Domênico? Põe o Palmeiras pra jogar com a camisa do Corinthians. Peraí. O Intergela, é verdade, o Intergela, velho. Eu prefiro falir do que fazer isso. Ô, Dodó. Ah, então vai pra Série B. Que o Palmeiras, olha, isso é verdade, viu? Tá negociando com o Rildo dos Santos, que tá acabando o contrato. Você tá brincando? Eu juro. É Série B? Pelo amor de Deus. O Rildo é um especialista em Série B, gente. Você viu isso, RG? Quando que vai ser? Quando que ele vem? Não vai vir. Eu acho que... Calma. Isso aí é o Pescarmona fazendo pra ganhar voto do Nobre, não é possível. Não é possível. Não. Ah, e amanhã tem eleição no Porco, né? Amanhã tem eleição amanhã. É... Tá com cheiro mesmo de que vai ficar com o Paulo Nobre, a reeleição. Olha, os blogueiros palmeirenses estão... Tá uma guerra, viu? Tá. Uma coisa. Tá uma guerra. Falando de dinheiro, tá rolando dinheiro. Tá, enfim, Domênico. Tem que rolar futebol, né? Posso falar? Se o Paulo Nobre ganhar, pelo menos vai ter uma apresentação do Rildo lá na arena, como faz lá fora, sabe? Você quer que eu te fale uma coisa? Fazer embaixadinha. Que pouco tá me importando é a eleição nesse momento. Pô, mas quero que se dane os dois. Pouco me importa quem é que vai ganhar. Eu quero que o Palmeiras escape dessa situação. Só isso que eu queria. Dane-se quem vai ganhar agora, sabe? E não era o momento de eleição agora. Mas quem é que foi o cara que teve a brilhante ideia de fazer em novembro a eleição? Sendo que todos os campeonatos brasileiros, dele que começou, termina no começo de dezembro. Porra, mas não é possível, o senhor não aprende, velho. Mas é melhor que janeiro, Dodô. Não. Antigamente era janeiro. É melhor, mas não é. É e não é. Faz no meio de dezembro, porra. Dezembro é a melhor 15 data, de dezembro ali. Marca 15, 18, sei lá, 20 de dezembro, antes do Natal. Mas os conselheiros viajam pra Itália, sabe? Quem viaja o cacete? O time tá numa desgraça total. Quem viaja? Tem que fazer na semana do Natal. Campeonato acaba dia 6, faz dia 10, pô. Pronto. Não, mas às vezes pode não cair dia 10. Faz dia 15, 20. Pronto, dia 7, de dezembro, né? Sabe? Faz lá. Já sabe quem, se o time tá bem pro outro ano, se não tá, se vai disputar Libertadores, se não vai. sabe? Então, porra, velho. Brincadeira, velho. Os caras não olham. Difícil, né, Domênico? Tá difícil. Esse ano parece que não... Tá parecendo o ano passado. Não acabava nunca. Só que o ano passado a gente não via a hora de acabar porque era só jogo ruim. Né? De pra subir pra primeira. Agora é essa desgraça. Olha... Hoje é sexta-feira. Nunca passamos dois... O torcedor do Palmeiras nunca passou dois anos tão ridículos em termos de futebol, viu? Dois anos sofrendo dois, não, um louco. Três, porque o outro caiu. São três anos. É, que caiu também, é verdade, vovó boa. Três anos ridiculamente falando. Você está louco. É, e você olha... perde o ano seguinte. Né? Já perdeu tudo. Que já puta, perdeu três anos. É, recuperar. Começa tá tudo de novo. Esses caras tão. Eu falo exatamente porque ano que vem não vai ganhar Paulista, não vai ganhar Copa do Brasil, vai jogar com o Rildo, vai fazer o quê? Bom, é vovó. É, não tem só jeito. Só Rildo vamos mesmo, lá, viu? Vamos lá. Ah, só pera, Rildo. Só antes, seu Bento, antes, eu preciso aqui. É, vim com um recado importante. O Benjamin tá aí, mas tá calado hoje. Não sei o que aconteceu com o Benjamin, porra. Ai, fala de BV aí, Beja. Olha só, amigo, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. É BV, bons negócios pra você. É isso aí, é BV, bons negócios pra você. Esse é o Estádio 97, também em nome de Hello Food. Tá procurando delivery com as melhores promoções? Hello, pede Hello Food. Também em nome aqui de Grupo Ester, um nome construído com história. Estádio 97, também em nome de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa 0%. Liga agora mesmo, 4063-1489, 4063-1489, e marque um test drive. HDI Seguros é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional, inscrições abertas para as turmas de 2015, acesse banditec.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Outback, no Outback tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente pra você. Estádio 97. Let's go! Oi, Gê. Tudo bem? Sentou um pouquinho depois do horário previsto, hein, Gê? Mas hoje, sexta-feira, choveu bastante essa semana, o tempo clareou. Qual a recomendação, Gê? Pra hoje? Pra hoje. Hoje é o seguinte, galera. Botar a capa no Batman e deixar ele brincar na caverna. Ah, eu quero brincar na sua caverna, Gê. Eu quero. Hoje não sai da caverna, então. Minha espada pra você brincar. Batman vai ficar brincando lá dentro. Ah, Batman não tem espada. Pra esse aqui. Eu, outro dia, eu pedi o boneco do Batman. Eu falei, Batman pra mim, menino. Aí, Gê. Deixando aqui pode ser na sua cara? Ah, eu adoro, menino. Hein, Gê, deixando aqui nossas boas vibrações do estádio ao Pelé. Graças a Deus, tá indo bem. Vibração a gente tem legal. Tem. Né? Mandando aqui o Pelé, então, tá tudo. Teve melhor, o medicamento faz efeito, o Pelé tá tranquilo, se recuperando. Se recuperando, na boa sorte ao. Tem uma notícia que ninguém sabia, né? Que o Pelé não tinha um rim, né? É verdade, meu. Tanto louco que ele apanhou, isso, né? 30, apanhou muito. 30 anos ele escondido, né? Rim. Ele tava no Cosmos, né? Exatamente. É, ninguém sabia dessa, hein? Olha, bem guardado o segredo. Então, cuidar bem, né? Poderoso, né? É, poderoso mesmo, porque é bem guardado um segredo desse que vem à tona agora, né? É. Por causa das condições do Pelé e tal. Oh. É uma pessoa que merece cuidado. Mas quase soletrou toda a recuperação pra ele. Certo. E do time aí, né, como comentou-se no final de semana, vez do Botafogo, sem o Robinho ainda, o Robinho não joga essa partida aí, mas Damião estará em campo pra tentar aí afundar de vez o Botafogo. E como comentou-se aí rapidamente, Rildo não renovará seu contrato com o Peixe, já está à procura de time. Ele não vai não deixa saudade, né, Regê? Não. E poderia botar no pacote aí Rildo, Damião, e se o Palmeiras está interessado, podia... Não. Já trazer esse pacote aí. Ah, é? Não. A motivação aí para esse jogo, para o Santos, é muito mais pela torcida, né? Por ser o adversário Botafogo, que é sempre um engasgo para o Santos, né? Então, é a única inspiração aí que... Se é que esses jogadores vão ter alguma inspiração nesse jogo. É, vai ser difícil. Eu não acredito, né? Mas, enfim, fazer o quê? É... Tem que apertar o botão do férias, né? Acabou. É, vamos pensar em 2015. Não, calma, botão do férias. Não. Pega aqui, botão de férias, tá louco? Por quê? Tem o último jogo antes desse aí. Calma, RG. Ah, mas já parou nesse. Tá todo mundo de férias. Domênico, deixa eu ver. Tá boa. Eu vou ser sincero com você. Olha lá, hein. Mas vou ser muito sincero com você. Não dependa de vitória do Santos. RG, O Palmeiras, que trate de fazer a sua parte. Não Palmeiras, vai fazer. Palmeiras que trate de ganhar. Não dependa. Não dependa, porque é complicado, hein? Palmeiras não vai conseguir graça, fazer a sua parte. O jogo do Santos, o último jogo do Santos, ele vai pegar um adversário, dependendo dessa rodada agora. Complicado. Não vai ser fácil. Olha, não. Eu quero dizer a você o seguinte: tudo bem, mas. Eu espero que o Santos faça a sua parte contra o Vitória lá no último jogo. Porque caso não venha a fazer e joga com um time misto, reserva, vou dizer para o Palmeiras, para esses dirigentes do Palmeiras o seguinte: é um dia, é que nem a roda gigante, um dia está embaixo, um dia está em cima. Se lá na frente o Santos precisar do Palmeiras e o Palmeiras estiver na mesma situação, vou fazer um apelo aqui, eu juro por Deus. Para os jogadores do Palmeiras, todos. Eu sei que o Santos, o Palmeiras não pode depender. Hoje está dependendo. Mas se amanhã a dependência for a mesma, não me venham esses falsos moralistas falar que não é para jogar. Não pode jogar com o time reserva, não sei o quê. Não me vem. Tá, mas deixa eu explicar uma coisa. O RG ele pregou agora aqui que o Santos entregue o jogo. Deixa eu explicar uma coisa. Entendi. Não tem nada a ver alhos com bugalhos. O que eu estou dizendo é que se o Santos, com o time principal, com o time reserva, não conseguiu fazer o que tinha que fazer no campeonato, não é agora, pegando um outro time lá fora, na casa dele, que necessita muito dessa pontuação, que o Santos vai fazer. Você pegou em essência. Não vai fazer. Só temos uma única chance. E eu estou dizendo que não vai fazer, não é porque vai... perder para beneficiar o fulano, prejudicar o Palmeiras, não é isso. Eu estou dizendo do meu time pela condição técnica dele. Não tem condições técnicas. O Santos está entregue às baratas, velho. Porra. Ah, mas o RG, tem que jogar pelo porco, sim. Eu acho. Obrigado, que até... Vocês jogaram por porco. Jogamos sim. Tanto que a gente pegou o Inter lá e espancou esse escusido lá no sul lá. Mas o negócio Inter não é nosso adversário. O que tem que ver o Inter com o Palmeiras? É o adversário do Palmeiras na próxima fase. O Corinthians foi lá e matou, o Palmeiras vai lá em terra. Agora o negócio é o seguinte. Então, se vocês tivessem perdido pra ele, o Palmeiras não precisava ganhar. Que tem a ver o Inter. Mas o negócio é o seguinte. Se a gente ganhar do Inter, é bom pra vocês, viu, mano? Não, o Corinthians não depende mais de nada, não. O Corinthians só depende dele. E o empate classifica, lógico que é. O Corinthians é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians ganhar as duas aí, já era. Só depende deles, tá louco? Mas aí que tá, precisa ganhar as duas. Imagina, se o Corinthians fizer um ponto, já tá na Libertadores, Domênico. Isso é matemática. Se o Inter ganhar do Palmeiras, o Inter vai a 66. E passa o Corinthians, joga o Corinthians pra quarto. O Corinthians perdendo pro Fluminense fica em quarto. Se o Grêmio ganhar... ele vai a 63, fica a 3 do Corinthians. Fica 3 do Corinthians, e aí? Não, sim, o Corinthians é em quarto. Tá? É o que eu falo, o Corinthians depende de um ponto. Você tá de brincadeira, Domênico. O Corinthians pega o Criciúma morto já. Qual a última rodada? O Corinthians Criciúma aqui, você tá louco? O Corinthians depende de um ponto. O Corinthians só não vai, foi uma tragédia. Tudo bem, óbvio. O Corinthians já tá na Libertadores. Claro que já. E terceiro e quarto é a mesma coisa no campeonato? É pré? Pré. Ô, Domênico, com relação ainda... é que o Atlético Mineiro está ocupando a quinta vaga aqui do Campeonato Brasileiro. Mas o Atlético já ganhou a Copa do Brasil, já tá, né? O Atlético Mineiro não já foi. Mas, ô Domênico, quando eu falo isso aqui, velho, eu tô falando sério. Eu não vejo graça no terceiro rebaixamento do Palmeiras. Tem uma hora que a piada perde a graça, você passa a ter dó. Porque o negócio é o seguinte, é verdade, gente. É a mesma coisa, aquele tem o tio lá que fica muito louco na festa de Natal, sobe e vomita em todo mundo na mesa, a primeira vez você ri. A segunda que ele faz isso, que ele vai lá e vomita no peru e todo mundo tem que comer pão com mortadela, velho. Tá ligado? Você ainda fala, hahaha, legal. A terceira vez já não tem mais graça. Você fala, esse desgraçado, todo Natal cê acaba com a festa. Você vai tirar sarro, você tá aí com esse papinho furado aí? Não. Porque, RG, a gente tem que pensar no futebol, a gente tem que começar a pensar no futebol como um todo. Acho que a gente tem que parar com esse negócio de individualismo no futebol, porque isso daí é ruim, velho. É ruim. Os quatro times grandes de São Paulo esse ano não comemoraram um título, RG. Isso mostra o declínio do futebol paulista. Ele vai falando isso olhando pra cara dele. Ah, não, tô falando sério. Para, o único time paulista que levantou um troféu esse ano foi o Ituano, gente. Para, mas mano. Mesmo, tem que tirar sarro, senão os caras vão se sentir humilhados. Mais humilhado? Não é pior? Ai, não, mas é que tá. É pior, você fala que a dó, cara que tá com pior pena, é cair, não é, já, a dó é pior do que a zoeira, velho. Ah, não. A dó é pior que a zoeira, lógico que é. Você falar que tá com dó... Ah, então... tô com dó, essa é a verdade. Então, é bem pior. A mesma coisa, por exemplo... zoar porque o cara acha que tá vivo ainda. Ó, eu acho que zoar o Palmeiras hoje é a mesma coisa que rir de um cadeirante que cai. Caralho, Domênico, segue o programa. Vocês são maldosos. Oh, bom, é isso, né? Acabou? São Paulo? Ah, tricolor, meu Deus, ele fica! Eu achava estranho, né, que ontem, né, hoje tinha preparado uma festa lá, onde seria, né, Mota? Olha, o mico aí, do ano, essa festa. Isso aí foi o mico do ano, né? Olha, essa é a história do São Paulo aí, não deu muito essa certo. Essa camisa, ninguém se entendeu direito, mas enfim. A fornecedora aí falar uma coisa. Foi meio uma pataquada que rolou. Aí depois os caras, olha só, gente, aí veio o cara do Twitter e falou assim, não, porque tava tudo preparado, a gente já... tá preparando tudo pra verdadeira... Quando o mito parar no então, em agosto aqui, e tal, tá tudo certo. Por isso que não teve nada, ninguém sabia de nada e tal. Né? Então, pro tricolor, né, que não tá ouvindo o programa, talvez não acompanhe as notícias durante o dia, o Rogério Ceni fica até dia 2 de agosto, o contrato dele, ou seja... É, até o final da Libertadores. Então tá confirmado mais uns 6 meses aí. É, o Muricy, inclusive, ele agradeceu, lançou aí no site oficial do São Paulo Futebol Clube, né? Agradecendo os fãs. Fala o palavrão no ar. Agradecendo os fãs, né? Falando aí que... Pô, eu vou falar uma coisa. Eu fiquei muito emocionado aí na hora que eu vi realmente... Porque, sinceramente, depois do último jogo, eu fiquei com duas dúvidas, né? Primeiro, assim, porque eu vi ele saindo muito abalado do jogo. E teve a história que o pai dele foi ver o jogo lá em Cuiabá. O pai dele falou de uma forma que estava se despedindo mesmo. Teve a história do filho dele entrar com um filho em campo porque era uma vontade, assumir o filho e tal, porque poderia ser mesmo a despedida dele. Mota, eu vou dizer sinceramente pra você, eu acho que tem um responsável sim por essa mudança de atitude do Rogério. Muricy. Não? Quem? A empresa. Pênalti. É? Acho que ele deve ter. Ele ficou muito puto com esse. Essa história do ele ficou. Ele fica mais quanto tempo? Ele ficou macho, velho. Ele ficou muito. Mas eu tenho a história também. Pra gosto dele, né? Eu acho que a história. A história do São Paulo não ter conquistado o título. Eu acho que se o São Paulo tivesse conquistado uma Sul-Americana. Tem um conjunto. Claro ele teria reencerrado, eu acho. O Muricy pode ter chegado pra ele e falar: o negócio é o seguinte, Jorge, pô, você vai sair sem um título, né? Então, boa, vamos. Não é garantia que ele vai ganhar a Libertadores. Pode sair sem título de novo. Pode ganhar o Paulista. Não, sim, mas é uma maneira, né? A gente tem chance. Algumas pessoas falam assim: pô, o Rogério é fominha, né? Agora eu vou ter lançado no Black Fridays. O Denis vendendo a luva dele com 90. Parece. Só que passou aqui, Soletri Black Fridays. Agora pode ter aquele lance também. Pode ser eliminado, né? De cara numa liberdade. E aí o cara muda de ideia também. Então, né? E aquela história, né? Eu acho assim. Que pode ir até o final do ano também, né? Então, se for campeão da Libertadores, o Duaidá já lançou. Também. Então, vamos disputar o Mundial, aí ele fica até o final do ano. Também, ué. É que vê tudo isso, as condições dele, né? Eu acho que ele devia jogar alguns jogos importantes. Acho que não deveria jogar, sabe, sei lá, contra o Penapolém, sei lá onde. Mas, ô Mota, Ituano. Eu acho que o marketing de São Paulo poderia ter agido de maneira diferente com relação a esse anúncio do Rogério Ceni. Todo mundo, né? Você colocar isso daí, tipo, num site, sabe? Tipo, fica... Sabe, é xoxo. Fazer uma propaganda. É ridículo, né? O que deveria ser feito, Mota, era o seguinte: convoca a torcida do São Paulo, fala, ó, o anúncio do Rogério Ceni vai ser amanhã na Engabaú, tá ligado? Sábado é um dia. Verdade, na Engabaú. Monta lá um palco lá na Engabaú, tá ligado? Faz alguma coisa assim pra ser algo impactante. É lógico. O RG, a gente tá falando aqui. Pode ser que outras pessoas tenham uma outra opinião. Mas, pelo que eu conheço de futebol, o Rogério Ceni, até pelos números que ele tem no São Paulo, Ele é o maior jogador da história do clube. Exatamente. Ele, na minha opinião, ele é maior do que Raí, ele é maior do que Kaká, ele é maior do que uma série de jogadores que já passaram por ali. Marcas que ele conquistou. Eu preferi o Pintado, menino. Pintado foi melhor. Então, cara, eu acho que a diretoria de São Paulo deu uma panguada nesse momento, Mota, porque, querendo ou não, velho, o Rogério Ceni, por ser o maior jogador da história do São Paulo, tinha que ter feito, sei lá, RG, alguma atração na Engabaú, falar, ó, 4 da tarde o Rogério vai estar na Engabaú amanhã, vai falar se fica ou se ele encerra a carreira. Ah, poderia ter feito. Chamava a torcida, isso, chamava a imprensa. Ô, mano. Faz um burburinho, tá ligado? Eu poderia ter feito mesmo no jogo. Lá no Clube das Mulheres, repito. Não, eu poderia ter feito no jogo do São Paulo mesmo, domingo, entendeu? É. E falar, olha, vai ser a grande festa do Fico, não, do Rogério, mesmo, e mostra. Fazer uma promoção, olha, vamos distribuir camisa, vamos dar, sabe, fazer alguma coisa. Não foi feito nada, ai, vou lançar no site, olha, o Rogério fica. É, porque fica aquele negócio meio sem sal, tá ligado? Aí os caras falam, nossa, estamos trabalhando, porque o marketing do São Paulo, para, né, muito amador. É, então, eu acho que a diretoria de São Paulo, se tivesse talvez aí um planejamento, poderia ter feito uma festa maior aí pra fazer esse anúncio. É legal, cara, porque o Rogério Ceni merecia. Nada contra o Denis, que eu acho que é um bom goleiro também, o Mota. Mas imagina, por exemplo, se o Rogério Ceni falhar numa Libertadores e o São Paulo for eliminado, nada acontece com o Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni tem muito crédito com a torcida do São Paulo. Agora o Denis, se ele falhar numa Libertadores, a carreira dele no clube acaba, cara. Então eu acho que o Rogério, ele fez um bem não só pra ele, mas pro Denis também. Porque aí o Denis começa jogando no Campeonato Paulista, o Rogério também tem que jogar algumas partidas aí pra manter o ritmo de jogo, mas aí o Denis já vai se calejando, o Denis vai mostrando pra torcida aí que ele tem qualidade também. Também acho que tem que ser assim, tem que ir botando o Denis aí na parada. Porque aí no Campeonato Brasileiro, numa dessa, o Rogério no meio do ano fala, não quero mais, acabou, aí o Denis já tem panca, né, RG? Tem lastro pra poder assumir a titularidade. Se é uma sacanagem o Rogério sair e contratarem outro goleiro pro lugar dele, também vai ser sacanagem não dar oportunidade pro Denis dessa maneira. É, inclusive, né, eu tenho uma notícia. Qual? Boa noite a todos. Boa noite, Bar. Boa noite, mano, né? Boa gostaria noite. Que não tivessem piadas, porque eu respeito a quem é formado, né? Enfim, bom. Boa noite, Domênico, né? Tem férias agora de curso? Ah, boa noite. Ou vai direto? Não, parei, o meu curso parou por enquanto, né? A gente volta no que vem pra me preparar melhor. Nas férias eu vou... Pra dar outro curso. Vou sair, eu vou aos Estados Unidos, saber mais de curso, né? Eu vou aprender como é que eles dão um curso lá e eu venho aqui renovado. Entendi. Eu não sei se vocês... boa noite, Mota, também, né? Desculpa. Boa noite. Boa noite, Domênico. Já falou. Vai, caraca! Qual a noite que você tem? Boa noite ao Bar também, que... falou! Tá na final do prêmio merecido, né? Um dos maiores produtores. 97, mas em nome do Bar, né? A gente vai subir lá no palco pra pegar, né? Vamos. Boa noite. Tá boa noite, mano, né? Ah, então não vou. Boa noite, RG. Porra! Boa noite, velho. Eu não sei. Vai logo! Eu não sei se vocês falaram sobre isso já no ar, mas o Rogério não para esse ano, né? Ah, vai tudo indica. Ele vai continuar. Você tem certeza? Eu quase certeza, né? Eu vou apurar melhor as fontes, mas ano que vem, acho que ele joga Libertadores ainda. Então tá bom. É isso. Estádio 97 na Energia 97 vai partir para as primeiras ligações de hoje, mas antes de partir, quero dizer que o Estádio 97 vem em nome também de BV Financeiro, hein? Tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Então conheça o Crédito Casa da BV Financeira. Acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais. Fala agora de Peugeot, olha só, Peugeot, hein? Peugeot 308 Active 1.6 Flex Start com teto panorâmico e taxa zero, hein? É isso mesmo que você ouviu, taxa zero. Tem também aí o Peugeot 218 com central touchscreen, com GPS, MP3 e Bluetooth, luzes diurna de LED, rodas de liga leve, troca de marcha no volante. E olha, toda a linha 208 também tá com taxa zero também, viu? Tudo com taxa zero lá, tá bom? Incrível, né? Então ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive, mas respeite os limites de velocidade. É Peugeot, meus amigos. Vamos lá, partir para as primeiras ligações de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos divulgar aí quem é que vai levar, né? Hoje é dia de bater o martelo no leilão. Vou bater o martelo leilão. Aqui no leilão de Natal do Estádio 97, que estávamos pedindo quilos de leite em pó, 7 horas. Encerramos, 7 horas. E por falar em bater o martelo, aqueles cravinhos estão soltos, Domingo? Não sei, acho que não, né? Os meus estão, olha aqui minhas costas, menino. Acho que não, os dois irmãos estão. Olha as minhas costas, menino. Já? Tem vários cravinhos. Que absurdo. Ah, não sei, não sei. Olha, lembrando também que quem ligar dizendo HDI é de bate e pronto, ganha, garante a bolsa térmica da HDI. Dizendo só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit da Bozano também. E lembrando que tem torcida Peugeot Estádio 97 para São Paulo e Figueirense. O jogo vai ser domingão, 5 da tarde, no Morumbi. Mas tem que falar, eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97, tá bom? Vamos para a primeira ligação de hoje? Vai ser o quê? Vamos lá. Ó, a Zuruba tocando aí, ó. Alô? Alô? Quem fala? Alô. Quem fala? Luciano. Alô. Luciano de Lima Batista. Luciano de Lima Batista. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Dudu. Tudo bom, bem? Tudo bem. Luciano, quantos anos você tem, hein? Eu tenho 32. 3.2, RG. Que beleza. Cala a boca. Hoje. Que isso, velho? Assim, cala a boca. Isso, como assim, criado? E agora chega, cara? Assim, RG? Cala a boca. Alô? Cala a boca, Batista. Sensacional. Gostei. RG, que susto, RG. Não, sensacional. Então, o cara sempre carinhoso. Você... Pensei que tava mandando os caras mesmo, pá. Não. E qual o bairro aí que você mora? Eu moro no bairro Assunção. O Benja não tá aí. O Benjinha tá. O Benjinha tá aí. O Benjinha tá aí, ó. Produção? São Bernardo. São Caetano. Sei tudo. São Bernardo. Mas olha, é um Assunção. Agora é um ridículo. Domênico falou que o Marcos Assunção jogou mais que o Sérgio Sampaio. Tá louco. Não falei? Falou. Nunca falaria uma bobagem dessa. Ô, velho, e qual que é o time que você torce? São Paulo. Sim. Tricolor! Sim. Eu conversei com o Rogério. Você que conversou? Foi eu, presente novo. Gente, foi ele. Você vai na torcida? Putz, não vai dar pra eu ir, não. É só porque o cara falou que vai ficar mais 6 meses, né? Aí você não tá. Se fosse o último jogo do cara, você ia. Se fosse o último jogo. O Bate chamou de modinha, hein? Não dá, eu tô de plantão no serviço aí. O que você faz? Eu trabalho com o quê? Eu sou analista de sistemas. Ah, então, deixa cair. Ô, todo mundo fala. Onde tá, onde caiu tudo? Todo mundo fala, essa porra caiu o sistema. Fala com o sistema. Desculpa, é sempre essa. Ó, fala com o sistema palmeirense e diz que caiu. Bem por aí. Esquece. Você leva o telefone pro estádio, o cara liga e fala, meu, aí, caiu aí, tá tudo ruim. Você começa piada, igual, você. Você começa lá pela Cantareira, velho. As mesmas piadas. Você fala que não... O primeiro falou, caiu. Você fala que não tem... Põe o fone, cacete, senão fica todo mundo falando um em cima do outro. Você começa pela Cantareira, você fala que não tem água, não tem água, faltou luz, se faltou luz, você não pode trabalhar. É, exatamente. Fala aí, mim. Ô, mano, eu concordo com você do Palmeiras, hein? O quê? O cara não pode cair pela terceira vez, não. Não é embaçado, mano? É embaçado. Dá dó. Mas dó é pior, não, mas gente. Dodô, não é zoeira, mas é torcer pra, tipo... pra não perder força mesmo, não é por sacanagem e tal. Os caras não podem cair, não. É uma medinha não. Que vocês estão fazendo, hein? Não é medinha, velho. Mas você olha o Domênico aqui, você não fica com dó? Mas, não. Ô, Mota... Porque é ridículo aí... sentir dó, cara. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você não tem dó dos outros. Você vê aquele menino no Haiti passando fome lá, você não sente dó. Tô falando de futebol. Você vê um cachorro com duas patas, você não sente dó. Não dá pra comparar. Você vê um velhinho caído na Paulista passando mal, você não sente dó. Estamos falando. Mas você falou que é ridículo sentir dó. Foi essa a sua frase. É ridículo sentir dó. Ô Batista, se o Palmeiras cair, Batista, você não vai tirar sarro de nenhum amigo palmeirense e você vai ficar triste? Não. É certeza, não vou ficar triste não. Então para de idiota. Eu posso falar uma coisa? Se eu fosse o palmeirense, é bem melhor o cara tirar um sarro do que sentir dó. Ainda. Porque aí daqui a pouco, se continuar assim, quando o Palmeiras jogar na Série B, o nego vai falar, vou torcer o Palmeiras, vai virar o segundo time de todo mundo, vai virar português. Vai virar a português, cara, assim, a português tá mal, eu tô com dó. Quando tá bem, os caras vão torcer. Vocês falam mais bobagem que o Paulo Nobre. Não, então o que você acha? O time tem a dó de você? Vocês têm o que dó, a gente, você prefere que tire a gente sarro? Tá preocupado com o nosso time. Você quer ter dó, quer tirar sarro, faz o que quiser. Não tá nem aí pra vocês. Que você prefere? Se quiser ser o segundo time, escolher. Também vai ser. Tranquilo. O que que eu escolho? Eu escolho o Palmeiras não cair. De resto, o que eu vou fazer? Mas tá certo. Então, não estamos nem aí. Bom, mas... O Dodó não tá falando, eu falo. Ô, Batista, e o Tricolor, Batista? Tricolor. Então, e o Fico do Rogério? Fiquei escutando as notícias aí de São Paulo. Realmente eu achava que ele tinha que ficar mais um tempo aí, mais um ano no máximo. Uhum. Esse último ano aí, já que a gente pegou a Libertadores, ele tem condições plenas aí, pelo que ele tá atuando hoje, de continuar aí mais um ano pra estar ajudando aí o time. Vai ser nosso primeiro reforço pra Libertadores é o Rogério ficar. E se realmente for isso aí que... Se o pessoal, o Aidar, né, declarou aí que vai colocar os reservas, né, no Paulista. Então, se ele realmente fizer isso, e aí intercala aí entre o Rogério Ceni e Dennis, pro Dennis ganhar um pouco de experiência também, e ele não perder ritmo de jogo, vai tranquilo. É, eu acho isso aí que... tem que fazer mesmo. Deixa eu falar um negócio com você, meu. É. Boa noite aí, todo mundo. Você teve influência? Não, você sabe o que foi depois que eu falei com ele, né? Isso aí só não me agradece por o jogo. Obrigado. Falei, só isso, né? É, o Mochinha, ô Murici. Ô, fala aí, meu. O Matias aqui te queimar ontem, né? Queria que sua demissão ontem não, lá. Em que momento você ouviu o pedido de demissão? Tô brincando, Matias. Agora, criticar e falar, eu posso, cara. Esse cara é mais agradecido. Eu sou torcedor. Eu tenho a visão do jogo. Às vezes a gente fala as fafarronices como o mano fala. Soletre fafarronices. Ei, Motinha. Mas com relação à quarta-feira, eu sou bem da opinião do Sombra. Não demos sorte, o time jogou com raça, jogou com vontade. Eu acho que não faltou técnica, não. Faltou um pouquinho de sorte. Não, jogou no segundo tempo, né? É isso que eu falei. No jogo exatamente. Lá, o São Paulo não jogou nada. Não, lá na Colômbia, eu achei o time muito cansado mesmo. Então, e o Atlético tava dando uma correria. Entendo tudo isso e tal, mas o São Paulo não pode... Não pode, não deve, como um time grande, como um time gigante. Mas, Mota, ficar satisfeito porque melhorou de um ano pro outro e aí caiu na semifinal pra um time porque foi aguerrido. Aliás, quanto foi o outro jogo lá, hein? 1-0 pro Nacional. São Paulo, não, o outro, Corinthians. Não, deixa pra lá. Ah, o River ganhou. Ih, já vi que perdeu. Ah, caiu, Boca caiu. É, então. Caiu dentro dos caras? O River fez volta dessa. Já que vocês estão falando do jogo, eu não ia tocar no jogo, me decepciona. Pra quem não sabe, vou falar. O Boca foi o time. A coisa mais ridícula do mundo. Ele teve um pênalti. Tá de brincadeira. Você sabe que é um time velho. Ter um pênalti aos 15 segundos de jogo? Aí não, 15 segundos de jogo. Aí o cara foi bater o pênalti, igual a minha nádega esquerda, chutou a bola pessimamente. O goleiro pegou e depois perdeu o jogo de 1-0 lá. Vou te falar. Que porcaria de time, viu? Então, ô Batista, você entendeu meu ponto de vista? Eu entendi. O São Paulo é gigante, não pode se conformar. Não, se conformar nunca. E ficar só disputando e tal. Tem que ir pra cima. Ai, caiu de pé. Para, caiu de pé, gente. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ontem eu fiz um comentário sobre até o jogo do Boca, que eu acho que serve pro São Paulo também. Seguinte, se o Boca ganha ontem o jogo, passa, chega na final, ganha o campeonato, ia muito nego pensar que tá tudo muito bom. E não está. Infelizmente, pro nível de Taça Libertadores, que esse ano, só dos times do Brasil, a gente já vê o tamanho do nível que vai estar. Se você entrar nessa Libertadores 2015 mole... Você vai apanhar muito. O sistema que o Boca tem, alguns times aí que vão sofrer. Porque, ó, o Atlético Mineiro, puta time, a tendência a reforçar. Cruzeiro, o Corinthians tá na Libertadores. Então, vai ser pegado. É difícil. Ó, se você achar. O time do Nacional também tá. Se você achar que tá tudo bom, velho, você vai tomar sacode, velho. O São Paulo também tem que ficar preocupado aí. Com a parte física do São Paulo, tem que melhorar. Mas, ó, tá na cara que ano que vem o campeão da Libertadores será um brasileiro novamente. Você acha? Porque, ó, tá na cara, não, mas peraí, esse ano o Corinthians ele não tava lá porque ele foi garfado, mas peraí, o Cruzeiro também não tem o peso que o Corinthians e o São Paulo tem na Libertadores. Isso é verdade. Não, o Cruzeiro é bicampeão. Não, mas não tem o mesmo peso, não tem o mesmo peso. O Cruzeiro foi bicampeão com a calça na mão. Sem desmerecer o Cruzeiro, mas é verdade. Calça na mão. Velho, quem foi campeão invicto da Libertadores em cima do Boca Júnior? Corinthians, velho. Ah, então Corinthians, só vocês sabem jogar. Só vocês sabem jogar. Não, o Corinthians tem muita camisa em Libertadores, Motinho. Ah, eu vi. O Corinthians ele não tinha. Eu vi muita camisa. Ué, lógico que tem. Vem pra cá, mano, você não tem. Em 2012, Domênico. Você não tem medo da pré pra vocês pegarem o Tolima? Não, imagina, o Tolima não tá. Mano, até 2012 vocês não eram nada. Tá o teu nariz, não fala bobagem, não tá, velho. Tolima não tá na Libertadores, não tá. Vou te mostrar pra aí. Não tá na Libertadores do Tolima. Não tá, cacete, tô falando que não tá. Não, peraí. O negócio é o seguinte. Mas já tá todos os classificados, já? Ainda não. Não, ainda não. Mas, ô Domênico, se liga. Ó, o Corinthians em 2012 foi campeão, tá certo? Uma supremacia predominante no campo. Que supremacia. Espancamos o Boca, lógico que foi. Foi pro Japão e ganhou o bagulho. Ser invicto no 2013, o Corinthians ele foi afanado. A mais. O Corinthians ele foi, não, vale dois. Não, não vale. Ué, vale nada. Dois, o quê? Vale pra você. Não, peraí. Você que é um jogador de boliche. Ah, o que tem boliche? O que tem boliche? O Spare, é Spare que fala? Spare. Derruba todos os pinos. Pera aí, só um minuto. Tem sim, futebol vale isso também. Eu conheço outro esperma, menino. Não tem nada. Não é o que você gosta. O negócio é o seguinte, Domênico. Você faz um esperma, você derruba todos os pinos ali da pista. Se você faz um strike, você derruba todos também, mas a pontuação é dobrada. Lógico que é. Eu não concordo. Ganhar Libertadores invicto em cima do Boca, a pontuação é dobrada. Não concordo, não concordo. O Corinthians tem dois títulos na Libertadores. Mas aonde está escrito isso? No regulamento dele. Isso é moral, RG. É moral. Você viu? Onde tá escrito isso? Em lugar nenhum. RG, tem muitas coisas aí que você, teoricamente, poderia fazer, porque não tá na lei, mas você não faz pela ética e pela moral e pelos bons teoricamente, costumes. Você poderia fazer, mas como não tá na lei, você não faz. Sim. Teoricamente, você poderia, por exemplo, você pode ofender um outro motorista no trânsito, porque não tá na lei um capítulo falando, não ofenda o motorista do lado. Se quiser mostrar um dedo do meio, você mostra, tá certo? Mas a boa moral, os bons costumes que impedem de fazer isso. Tá certo? Com relação ao Corinthians ganhar Libertadores invicto em cima do Boca, vale dois títulos, RG. Moralmente falando, vale dois títulos. Vocês ganharam em cima do meia Boca. Porque o Boca, infelizmente, o Boca, hoje ele vive do nome dele. O Boca já vem vindo aí há uns 2-3 anos aí, meia Boca, velho. Mas essa é o Banguela que a gente espancou. Mas peraí, desculpa. Mas ó, só pra concluir, o ano que vem, tá bom, o ano que vem, a Libertadores fica entre Corinthians ou São Paulo, tá na cara. Tá, mas peraí, deixa uma coisa. Fala aí, Batista. Como é que chega na final? O Mano é que jogou duas vezes, não tem história ainda. Peraí, mas um time que chega na final de uma Libertadores 2013, semifinal de Sul-Americana 2014, tá decadente? Você é vice-campeão no ano Portugal. Vocês na final, quase mas, não. Mas, tem dois times. Mas Portugal. Eu entendo o que você está falando. Mas chega nas condições em decorrência dos outros que estão muito pior. Por exemplo, você tem aqui no Brasil uma série de exemplos. O Santos chegou na final do Campeonato Paulista. Sim. Tá certo? Porque os outros são. Tava Palmeiras, tava Corinthians, tava São Paulo. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o Boca, antigamente, até os anos de 2000, até 2007, o Boca chegava na final, varria o adversário. Sim. Hoje em dia não varre mais. É isso. É que antes era muito superior, mas agora nivelou. É isso que eu tô falando. Ô, Batista. Você viu? Você viu o jogo ontem? Eu também vi. É o Boca? Não é o Boca. Vamos voltar a falar do São Paulo. Luciano. Como é que é seu nome? Luciano. Ô Luciano, quais os reforços que o São Paulo tem que trazer pra ficar forte na Libertadores? Então, porque o time, a base tá montada, né? Não vai tá sair algumas ainda. Algumas Kaká peças. Kaká sai ou não sai? Kaká sai. Sai. Kaká já foi. Kaká já foi embora. O último jogo do Kaká no Morumbi é domingo agora. Eu acho que precisava um zagueiro aí, um bom zagueiro. Um bom zagueiro pra ser titular. Certo. E mais um lateral direito. Eu acho que já reforçava bem. E um meia? Então, um meia é difícil, né? O meia, teoricamente, o São Paulo não precisa, não. Então, exatamente, o Ganso, Michel Bastos. Michel Bastos adianta aí pra jogar no meio campo ali, deixa o Álvaro Pereira na esquerda. São Paulo precisa de mais um volante, velho. O Souza, tem o Denilson. Então, aí o lateral direito seria pro Hudson, sei lá, voltar pro meio de campo novamente, ter um reserva aí. O Rodrigo Caio, será que volta o ano que vem, no começo? Volta, mas ele tá parecendo a Bete Balança, mano. Não é a perna mais. Sabe? Deixa que eu chuto, mano. A perna mais fina. Sabe? Vê se não ficou descompassada, RG. O que a gente vai precisar também é um atacante, né? Vamos colocar o Rodrigo Caio em janeiro no Ciborgue, sabe? No Ciborgue, quando você leva o teu carro na oficina que ele puxa pra puxar ali. Pra voltar no lugar. Eu acho que tem um atacante aí de reserva aí, porque você sabe o que pode acontecer. Luiz Fabiano, né? Machuca. Então. Assim, só se tirar o Ademilson e o Oswaldo e trazer um de nome aí. Eu acho que não fica. Ah, eu acho que o Oswaldo vai embora. Oswaldo? Não, beleza. Fica. Manda o Oswaldo e o Ademilson embora, porque aquele Ademilson não dá. É muito ruim, meu Deus do céu. Cara ruim. Eu gosto que eu não me conformo, como ele sempre é convocado para seleções de base aí, o cara faz gol adoidado lá. Deixa eu ver como é que tá o futebol brasileiro. Como é que você vê? Não tem opção. Aquele Henrique que era do São Paulo, lembra? Ô, mas não foi esse Ademilson que outro dia meteu um gol de bicicleta aí? Então, mano, ele faz três gols no ano, bonito. Eu sou ruim pra caramba de vez em quando eu faço essas coisas aí também. Ah, faz nada, vai, velho, não minta. Mano, tem dia que dá tudo certo. Mas não precisa fazer um gol de bicicleta, velho, a gente conhece aqui. Mas ele é que nem vagalume, mano. De vez em quando acende. Precisa ver contra quem ele joga também, mas né, velho? De voleio é direto. De voleio é direto. De voleio eu faço direto. Então você não vai na torcida Peugeot Estádio 97, né? Não, não vai dar, moto, infelizmente. Então tá, Luciano, chegou a sua hora. Deu placar, lojão, mano. Você não gosta do Rogério Ceni? Com certeza. Pô, depois do jogo aí, o pessoal aqui já armou aí pros ouvintes que comparecerem na torcida e lá cumprimentar o Rogério, mano. Você é mó vacilão, velho. Não, tranquilo. Deixa a vaga pra outra aí que com certeza pode ir no jogo. Eu não vou poder aí, mesmo. Motinha, maluco mó vacilão. E, quando, e quanto vai ser o placar, velho? 2-0. Ah, e ó, inclusive, ó, os ouvintes que quiserem aí, os ouvintes que encontrarem o Mota no Morumbi, ei, depois do jogo, quem tiver com o Mota vai entrar no vestiário pra cumprimentar. Vai, já. Vai. Mano, é, hoje é sexta, não tem o quiz da Carrier, não? Não, é o quiz da Polo Ar, velho. Isso, da Polo Ar, desculpa. É, é, da Carrier. Mas como é que tem que falar a frase? Ó, eu caso em janeiro, minha casa eu acabei de pintar esse final de semana aí. Sei. Então vou começar a mobiliar e instalar esse ar-condicionado aí. Não, mas essa não é a frase. Essa não é a frase pra participar do quiz. É, eu casei, eu vou casar em janeiro. Eu pintei a casa. É, essas frases não estão aqui. É, só a Polo Ar me proporciona... O que mais? Que mais? Não, não, deixa eu terminar. Deixa eu continuar, vai. Deixa eu terminar que eu já vou dar um chute de trivela nele aqui, ó. Vai lá. Ele proporciona um barbear. É. Não, só a Polo Ar proporciona. Não, é verdade, eu tô confundindo a frase. Meu, imagina esse aí é o da Bozano. Imagina você passando um ar-condicionado nessa cara, velho, pra fazer a barba. Qual que é a frase, velho, pra participar do quiz? Vamos lá. Oi? Qual que é a frase pra participar do quiz? Com a... É... Com a Polo Ar. Opa! Com a Polo Ar? Qual é a frase? É... Vai! Não tem frase, tonto! É, não tem frase. Lógico que tem! Ó, a frase é a seguinte. Mano, meu guru. Fala aí, repete comigo, repete comigo. Vai lá, vai lá. Vai, mano, meu guru. Eu gostaria de participar do quiz da Polo Ar. Eu gostaria de participar do quiz da Polo Ar. Não, mas você não falou a primeira frase do... Qual que é a primeira frase? Mano, meu guru. Mano, camarada, gente boa, eu gostaria de participar. Ó, não é o que tá aqui, ó. Não é camarada, ó, gente boa. Ah, mano, para, meu guru. Não, para. Mano, fanfarrão. Então, mano, ó, tem uma frase alternativa aqui, mas essa acho que vai ficar pior, mano. É Corinthians, eu te amo. Não, nunca, que você quer? Nunca. Então tem que falar, mano, meu guru. Tem que falar, calor. Tem que falar que é Corinthians, velho. Não, não, Corinthians, fala a verdade. É Leandro o nome dele? É Leandro o nome dele? Luciano, mano. Luciano é um cara gente fina, mano. Vai participar agora do quiz da Polo Ar, então, mano. É demorou. Isso aí. Puta, não vai passar, nóis, fazer a gente passar vergonha, isso, mano. Mas, basta o último, ó, que não sabia quando foi o São Paulo foi campeão a primeira vez, hein? Viu, mano? Ó, o bagulho é o seguinte. Já abre aí a página. Aquele lá não merecia, não, moto. Não, não, já abre a página aí, deixa aí. O negócio é o seguinte, mano. Eu tô no carro, parado aqui do lado da bandeira. Que azar, mano, que azar. Então. Ó, dessa vez não vai ter boi, não, hein, velho? Vai ter boi. Não vai mais ter boi, não, tiozão. Nem eu vou até sair do estúdio. Eu tô parecendo aquele desenho do tio Patinhas que não convidava o Mickey lá pra ceia, tá ligado? Você assistiu esse desenho no Natal, tio Patinhas, então? É o desenho do tio Patinhas lá, que ele era mó frio lá e o Mickey queria fazer uma festa e tratava o Mickey mó mal. Passava de domingo de manhã no Natal. Não lembro. Bom, e aí? Mas aí, amigo, o negócio é o seguinte, você vai participar do quiz, mas não tem boi dessa vez não, hein? Se prepara aí que o bagulho é louco, hein? Beleza? É. Beleza. Tá nervoso? Não, tô tranquilo. Então vamos lá, mano. Ó, a primeira pergunta, eu vou fazer três perguntas pra você, uma referente a Polo Ar, uma referente a Carrier e uma de conhecimentos gerais do futebol. Se você acertar as três, você leva aqui um raio-wall da Carrier de 9.000 BTUs, tá bom? Beleza. Tá concorrendo aqui a um split raio-wall da Carrier de 9.000 BTUs. Vamos lá. Primeira pergunta, Domênico Gato. Ó, eu gosto dessa vinheta, é meio laser. De novo, Domênico Gato, vamos lá. Da hora. Agora o cara começa a escorrer pelo rosto. Suar, né, mano? Ó, amigão. Fala aí. Quais são as cores do logo da Polo Ar? Quais são as cores do logo da Polo Ar? Você gostaria de ajuda ou você já sabe? Não, pode mandar ajuda aí, só pra garantir. Não presta atenção, toda semana a gente fala. Ó, beleza, falar. Mas eu sei, assim. Não, pode falar? Beleza. Então fala. Você que sabe, se você errar, velho, o azar vermelho. É seu. Hã? Azul e vermelho. Como é que é? Azul e vermelho. Boa, velho! Beleza! Ó, já não gastou a ajuda que você tinha, mano. Pode. Só tem direito a uma dica aqui, mano. Só tem uma ajuda, show. As duas cores do logo da Polo Ar você acertou. Vermelho e azul. Eu ia te dar uma dica aqui que as duas cores, uma é quente e a outra é fria. Então você já matou, velho. Você fez igual o macarrão lá com a menina. Que isso, mano? Barbaridade, o macarrão, velho. Me ajuda aí. Seguinte, mano. Agora é a segunda pergunta, Domênico Gato. Em que ano Willis Carrier inventou o aparelho de ar-condicionado? Certo. Em que ano Willis Carrier inventou o aparelho de ar-condicionado? Manda sua alternativa. Você já sabe? Não? Não, não lembro. Então vai lá. Ó. Alternativa A. 1502. Certo. Alternativa B. 1902. Certo. E alternativa C. 1992. A B. Qual que é a B? 1902. Tem certeza disso? Sim, pode mandar bala. Oi. Acertou! Nossa, acertou! Boa, mano, boa. Boa, velho. Tá 2-0 pro cara já, velho. Boa, mano. Agora eu vou fazer aqui uma pergunta aí de conhecimentos gerais de futebol. Você é muito São Paulino? Cara, sou muito São Paulino. Muito. Olha. Muito mesmo? Você é fã? Sou fã, mas não sou aquele cara que nem o Santista que tava aí ontem que sabe o RG do Neymar, né? Falando de RG, Ademir, é uma boa pergunta. Ademir Quintino Aranz do Nascimento. Ó, vou fazer uma pergunta. Você gosta do Rogério Ceni, cara? Gosto. Então, uma pergunta simples, velho. Qual o nome dos filhos do goleiro de São Paulo, Rogério Ceni? Tá zoando, né? Hã? Você tá zoando, né? Por que zoando, velho? Você tá de brincadeira, mano. Não, mano, fala sério. Tem, pergunta, você falou que era fã do Rogério, porra. Ele tem porra. Duas meninas não. E um menininho agora, que ficou descobrindo. Eu gosto pra caramba, mas fala de futebol, do futebol. Deixa eu fazer um pedido, então, pra mandar uma aliviada, mano. Não precisa o nome dos três, dá só o do menininho. Acho que é Henrique. Não, é Poi, o nome do filho do Henrique. O meu nome é Poi. Poi. É mentira, amigão, tô enchendo o seu saco, velho. O negócio é o seguinte. Vai. Terceira pergunta do Domênico Gato, pra finalizar o nosso quiz e ver se ele ganha aqui um split highwall da Carrier de 9.000 BTUs. Vamos lá. Você já tá com a caixa do ar-condicionado. Com a tomada. E com a tomada. Agora a parte tô um pouco que gela, nervoso, hein? O negócio é o seguinte. Eu vou te dar uma oportunidade de você matar o que o outro amigão lá não conseguiu. A mesma pergunta? Vou dar a chance pro cara responder. Porque o que teve de São Paulinos aí que ficaram revoltados pelo fato do cidadão lá não saber essa pergunta, quero ver se você mata, amigão. Não vou ajudar, não. Em que ano, local e adversário o São Paulo foi campeão do mundo pela primeira vez? Em que ano, local e adversário? 92. Peraí, então por partes. O ano foi qual? 92. Sim. Local? No Japão. E contra o Barcelona, freguês. Contra quem? Barcelona, freguês. E quanto foi o jogo? Hã? Quanto foi o jogo? Se eu não me engano, foi 2-1. Boa, velho! Acertou, velho! Ô, que presentaço, hein, amigo? Valeu, brother. Vou presente casamento já. Porra, mano, que presentaço que você ganhou agora aqui, hein, cara? Você ganhou um split highwall da Carrier de 9.000 BTUs com oferecimento da Polo Ar, hein, meu? Beleza, mano, valeu. Curtiu, obrigado, brother? Opa, com certeza. Parabéns, com a casa cara, nova, já de ar-condicionado novo. Ô, mano, e o calor que tá fazendo em São Paulo, velho? Se você tiver ar-condicionado, você tá lascado. Você é a maior revelação do Merchan de São Paulo. E esses gols foram de Stoichkov e Raí. Dois gols de barriga do Raí, mano. Verdade, mano. E um golaço de falta, mano. Eu amo isso, cara. E você já casou, Luciano? Eu caso dia 17 de janeiro. Ah, boa sorte. Aí, mano, então. Já ganhou um ar-condicionado novinho aqui da Carrier. Olha que beleza. Beleza, mano. Valeu, tranquilo. Top, hein, mano? Fala aí, obrigado, Maílson. Obrigado quem? Maílson, da Polo Ar. Valeu, Maílson. Maílson. É Maílson. Maílson. Como é que é assim? Isso, Maílson. Maílson. Beleza. Falou, obrigado, Maílson. Willis Carrier. Valeu, Willis. É, Willis Carrier. É, lógico que é. Pô, se não fosse ele, eu chamava ele de Willis. É, a senhora chamava, dona Lúcia? É, de Will e de Willy. Nossa, janeiro, lembra, dona Lúcia? Janeiro. O vovô teve um colóquio com ele. Era respeitoso. 17 de janeiro ele vai casar, já tem um casamento. Você já tem gata aí? Já tá tudo certo, Dodô. Não, mas Dodô ia tocar pra você de graça. Não, de graça não, eu já tenho um casamento agendado. Domingo. Tranquilo. Tá me passando. 17 de janeiro tem um casamento. O Domênico tá passando meu PIB já. Ô, Ruth. Pra passar teu PIB, preciso fazer 888 milhões de casamentos. Foi lá no picadeiro lá, ver você lá. Você foi lá quando? E 90% do pessoal lá é tudo do estádio, hein? Você viu, né? Quando que você foi aí, lá? Trouxa. Quando que você pessoal, foi lá? Pessoal, lá foi legal. Eu fui agora em agosto, lá. Ah, bacana. Volta lá que já mudou o show. Já mudou? Que beleza, era quinta ou tá sábado? Não sacanagem, não. Mudou. Pode ir lá com o Aguinaldo entrevista agora. Fazendo mexer, beleza, né? Tem um amigo meu, Rudy. Ah. Que ele gosta muito do Aguinaldo. Ele queria um abraço. É o. Pô, pega o meu WhatsApp aí pra gente conversando, velho. É? Como assim? qual que é o nome dessa safada, menino? É Marcílio, ele gosta de você. Ah, Marcílio, sua líder, eu quero morder sua teta. Ele é uma eu falo mesmo, não tem medo. Bom, Marcílio é nome de velho. Ô, Luciano, um grande abraço pra você, tá bom? Fica na linha aí que o bar vai falar com você fora do ar aí pra explicar. Tranquilo, um abraço pra todo mundo, o pessoal lá da Accenture, lá que eu trabalho. E um abraço pra vocês aí. Valeu. Valeu, velhinho. Fala com o bar fora do ar aí. Tchau, tchau. Beleza. DJ, Braca Fumigante. Braca Fumigante. Braca Fumigante. Fez um José Flagar, meu irmão. Mas trouxe aí. Bom, aí com esse som, vamos ler algumas mensagens que chegaram pelo nosso aplicativo, não é verdade? Muita gente mandou aqui pelo aplicativo, então vamos ver aqui algumas mensagens. Vamos ver aqui. Coletre alguns mensagens. Deixa eu pegar aqui o primeiro aqui. O Gabriel Quintim. Tá quentinha, marmita? Ah, sensacional, salvou a hora. O Portuga é tão comédia. Comédia é sua avó. Que tem que torcer pro time da Argentina para fugir da coitada da Luzinha. Ah, mas ele tem razão, vai fazer o que agora? Portuga, seu comédia. Abraços, Quintim, vai Corinthians. Ô, Quintim, primeiramente você é um analfabeto. Analfabeto ideológico. Não, respeito o ouvinte, velho. Segundo, eu não lhe devo satisfação se eu torço pra sua irmã, sua prima, sua velha avó. Eu torço pra aquelas vacas velhas. Pro inferno do pai. Ai, que catar pro inferno da pedra, rapaz. Calma. Me segue que eu não sou novela. Nervoso, olha só. Peguei Francisco Jackson. Diz aqui, aí Domênico, lê minha mensagem aí. Meu amigo Rafael disse que aquele santista que tava aí ontem é bem melhor. Não. Denúncia forte, vai vendo, meu cara. Não posso falar. Tem uns ouvintes, Domênico, que eles não poderiam estar no programa. Porque o programa é muito conceituado. Vai vendo, vai com as suas mensagens. Eu gostei do funk. Você viu aquele. Vai lá, meu camarada. Vai lá, a gente disfarçou bem, vai lá. Você fez funk, é? Tive aqui o Denis Fazenda. Amigos, o terceiro colocado do brasileiro tem vaga direto na Libertadores. Só o quarto que vai pra pré. Corrijam a informação no ar. É verdade? O que, que é? Ele falou aqui que o terceiro tem vaga direto na Libertadores. O quarto que vai pra pré. Isso, é o quarto e o quinto. Só um que vai pra. Não, tem quinto. Não tem quinto mais. O quinto é da Copa do Brasil. O Corinthians ele tem. O Corinthians. Do Brasil é direto na. Não tem quinto. Gente, o Brasil tem direito a 5 vagas, tá certo? Mas não é 2 pré? São 4 pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Copa do Brasil. Então, não tem quinto colocado no Brasileiro. Isso. A menos que o Atlético Mineiro fique entre os 4. Não, sim, mas ele perguntou uma coisa, é outra coisa. Os 4, vamos lá. Quem tem vaga acelerada para grupos? Os 3 primeiros. Campeão da Copa do Brasil, isso. Campeão do Brasileirão e o vice-campeão. Isso. Os outros é pré, não é? Não, o terceiro lugar também é vaga direta. Ele falou que o terceiro é vaga direta. É vaga direta. Eu acho que é pré. Eu acho que é vaga direta. Eu acho que só um brasileiro pega a pré-libertadores. Dá pra saber ou não dá pra saber? Né? Não, são 2 na pré-libertadores, mano. É? Sempre foi. Sempre foram 2 clubes na pré-libertadores. O ouvinte aqui. Agora, calma aí. Antes, os brasileiros ganhavam a Libertadores. O mano tem razão, porque é o seguinte. Olha aqui, deixa eu só explicar. Nesses anos que foram 2 pra pré, normalmente o time brasileiro venceu a Libertadores. E aí esse time levou a vaga direta e abriu mais uma na pré. Como esse ano não venceu, eu acredito ser só um mesmo. Como é que é o negócio? Deixa eu explicar. Quando nos anos anteriores, como foram 2 brasileiros para pré, era porque o clube brasileiro havia vencido essa Libertadores. Ah, então ele pegou a vaga. Agora, como isso aconteceu, acho que é um só, eu acho que é um só. Porque aí o Brasil some com uma vaga. Antes o Brasil tinha 6 vagas. Agora cai pra 5. Mas quem tem 6 é a Argentina. Esse negócio de achou, precisa verificar a informação direito. Achar, mas penso eu que tenha sido isso. Agora eu pergunto a vocês um cenário. Tá com a tabela na mão, mano? Você tá com a tabela? Não. Então abre aí que eu quero te perguntar uma coisa, pelo amor. Vamos lá. Quem tá em primeiro lugar? Aonde? O Campeonato Brasileiro? Exato. Tamo falando do quê, Percival? Fala pra Depende. Ele. Tamo falando... Estamos falando de Libertadores, de Copa Sul-Americana, então, tá de Copa bom, do Brasil. Tá, então eu vou... Vamos lá, brasileiro. Eu vou desenhar pra você. Vamos lá. Então lá, pega o Campeonato Brasileiro. Quem tá em primeiro lugar? Cruzeiro. Com quantos pontos? 7,5. Quantas vitórias? Tem 23. Tá bom. Percival, vai vendo, vai vendo. E quem tá em segundo? São Paulo. São Paulo tem quantas vitórias? São Paulo tem 20. Tem 20. E quantos pontos? 69. E joga onde? Aqui, o São Paulo agora? No Morumbi. Joga no Morumbi. O terceiro é o Corinthians? Terceiro é o Corinthians. Percival, vai vendo onde eu vou chegar. Olha só, meu camarada. Demorando pra chegar. O Corinthians tem quantos pontos vitórias pra não perguntar várias? Mas você vai chegar onde, caçamba? Não quero mostrar a vocês, mano. O Corinthians tem 66. Então você... E quem tá abaixo do Corinthians, mano? Vamos lá. De Porto Alegre. O Inter tem quantos pontos? 63. Qual a cor da camisa do Inter? Vermelho. Até amanhã. Então você imagina que o Inter ganha mais 3 jogos e o Corinthians perde? Não tem mais 3 jogos. Não tem mais 2. Ah, então deixa que o Percival comente. Ai, meu Deus do céu. Bom, nossa, demorou tudo isso pra falar nada. É verdade. Olha aqui, ó. Quem mais aqui? O Doriano Meira. Tá tendo nome de manteiga, mano. É verdade. Os mesmos que hoje embatem palminha pro Rogério, amanhã serão os mesmos a crucificá-lo pelas falhas constantes em 2015. Lamentável. O verdadeiro São Paulino não faz isso. Marquei, Luiz Garisto. Senhores, o que vocês estão esperando para interditar o Mano, hein? Deixa o Mano. Da Libertadores viaja, até parece que tá com. Tá tomando remédio do calção. Peraí, viaja tô porque o Corinthians ele não foi campeão em 2012? Foi. Não foi campeão invicto em 2012? Foi. Não foi campeão invicto em 2012 ganhando do Boca na final? Foi. Então chupa. Que groselha que eu falei aí, ô nosso cego, falou. Tá falou certo. Um monte de groselha. Oh, I love you, insist to my... Que isso? E deslove, deslove, deslove, quero filhei. O que foi, casal? Tá feliz hoje? E deslove, deslove, quero filhei. Bob Marley. Isso aí, meu. O Emerson Salum. Aqui, o doutor, pede pro Aguinaldo. Ah, menina, pede! Ele pediu pra você mandar um abraço pra ele, Aguinaldo Palmeiras. Não vai, cara, um abraço a todos. O Emerson Salum. Qual o nome, Domênica? Emerson Salum. Olha, a Domênica pediu, eu vou falar. Domênica é o teu pai, já falei isso ou não? Ô, Emerson Salum, eu quero limpar e fazer uma festa em você, menino. Fazer festa. Emerson Salão. Tá de brincadeira. Ah, mano. E vai cair sim esse Palmeiras, vai cair com o Botafogo. O Botafogo já foi. É, a gente vai se beijar junto na CB. Não vai não. Ó, quem mais aqui? Fala, amigões, abraço a todos aí. E o Rude é demais, hein? Como é que seria o Aguinaldinho perguntando pro Felipão? Se ele Felipão. Que os Bibas do Sul vão se classificar para Libertadores. Chupa, mano. Felipão, boa noite. Tem uma pergunta para você, menino. Eu sou seu fã, Aguinaldo, há muito tempo. Eu adoro bigode no abdômen. Menino. Bigode no abdômen? Deixa eu falar uma coisa para você. Rogério, Aguinaldo. Você acha que o seu time vai se classificar para Libertadores? É essa a pergunta? Não vou classificar, porque já está marcada quem a CBF quer para classificar. Então, fica difícil. Ah, você não me deu uma patada, fiquei feliz. Não, de forma nenhuma. Agora, Felipão, mas deixa eu até falar. Diga. Você foi enquadrado aí, hein? Você pode pegar um bom tempo aí, viu? Ganchinho. Estou preocupadíssimo. Se quiser... Quero ver se vão fazer mesmo. Não, de forma nenhuma. Eu vou pro show do Aguinaldo. O Giovanni mandou também aqui uma mensagem dizendo que é o seguinte, olha aqui, ó. O terceiro colocado vai sim pra pré-Libertadores. Eu ouvi a informação na Rádio Globo. Depende, absurdo, cara. Como eu disse, é o seguinte. Bom. Nos outros anos, o Brasil tinha 6 representantes. Agora tem 5. Precisa ver isso daí direito. É isso que eu tô falando. A única chance do Brasil ainda ter 6 representantes é se um brasileiro for campeão da competição. E que não dá mais. Então, peraí, deixa eu entender não, de agora novo. Não, nosso cego. Eu tô falando, por exemplo, o Atlético Mineiro. Ah, o Atlético ganhou... ficar entre os 5, sim. Aí não, não, não, não, não, não é isso. É, o Brasil tem direito a 5 vagas. Sim. Certo, mas se um brasileiro é campeão, automaticamente ele já tá garantido no ano seguinte. Então, aí são seis. Então, é a única forma de ter sido. Então, deixa eu entender de novo, que eu não compreendi, mano. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, tá com a tabela aberta? Ah, não. A tabela aberta. Posso ir, Domênico? Posso perguntar aqui pro Percival? Pode. Quem que é o quinto colocado? O Campeonato Brasileiro hoje é o Atlético Mineiro. E o ano passado, nesse mesmo momento, tava quem? Aí eu já não lembro mais. Se você não tem dados, eu não posso falar, Bercival. Então deixa pra lá. Vai vendo, Domênico. Vai, segue o programa. É verdade. Eu ouvi alguém falar de Outback. Eu não ouvi Outback? Nossa, eu ouvi. Olha, rapaz, vou dizer uma coisa. Tem uma delícia chamada Bloom Onion. Adoro. É sensacional. E se o Outback fosse um time de futebol, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quem é que seria o craque pra você? Ei, Motinha. Um mito. E você, RG? Quem seria o craque? É. Se o Outback fosse um time de futebol, mas o Outback. Quem seria o craque? Ah, Bloom Onion. Acabei de falar da Bloom Onion. Bloom Onion. Olha, pra quem não sabe, Bloom Onion é a gigante clássica cebola dourada. Aí, né? É verdade, RG. Eu vi que você ficou em dúvida, tem, mas olha. Opções, a Bloom Onion, gente, é uma gigante e deliciosa e clássica cebola dourada. É boa, hein? Servida com um genuíno molho Bloom. Olha, é uma delícia. Ninguém trouxe nada, RG. Não, é, ou seria o... também pode ser, sabe qual que é o outro legal também, RG? É. Bom, olha, esse aqui, vou dizer uma coisa pra você. Seria o crack, hein? É o Gold Coast Coconut Shin. Então. Deliciosa porção de camarões. Por isso que eu fiquei em dúvida. Esse aqui, eu vou dizer uma coisa pra você. É uma deliciosa porção de camarões selecionados, esse, empanados. Esse arrebenta. Com combinação especial de temperos exclusivos e coco ralado. Esse arrebenta. Deliciosa. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. É sensacional. Bom, só tem um jeito de decidir mesmo, viu, ele também, viu? Não adianta, porque eu vou ficar aqui até amanhã falando dos vários. Pede tudo, velho. Experimentando todas essas aí. Ou, de repente, você vai hoje mesmo. Experimenta essas duas que eu dei essa dica de hora pra você. Lá no Outback, tá bom? Mas olha, explore o seu momento Outback. Ah, esse som sensacional de Surface. Vamos a mais uma ligação no 3284-7097. Que beleza. Certo? Em nome de Peugeot, meus amigos. Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Liga agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489. Marque um test drive. Também em nome de Hello Food. Quer comer bem sem sair de casa? Hello, pede Hello Food. Deu fome? Dá um Hello. Vamos lá. Olha aí, o Azul Botocô já tem ouvinte aqui. Deixa eu ver aqui. Alô? Alô, boa noite. Oi, boa noite, quem fala? Olha que bonitinho, boa noite. Domênico? Ele, quem fala? Não tô acreditando a situação por aqui, viu? Então faz o seguinte. Ai, que delícia. Sabe por quê? Eu tô ouvindo vocês através do meu pet computer que eu adotei da minha irmã, né? Do Jurassic Computer, via o Mega Player. E aqui ainda tá no anúncio do Outback. Ah, mas é que tem um atraso, né? Tem um atraso. Nossa, desculpa, porque eu não tô acreditando. Eu tô ouvindo aqui o anúncio da Outback. Ah, tira. E... Ó, vamos fazer o seguinte. É a Cássia. Oi. É a Cássia que tá falando? É a Cássia. Não entendi. É a Cássia que tá falando. É Michelle Cássia. Michelle. Michele, que delícia. Se desligue aí do seu aparelho, é só ficar no telefone, senão você não vai conseguir falar com a gente não, porque tem um atraso desgraçado. Então, me dá pelo menos uns 30 segundos rapidinho aí, comercial de não, ligado. Não precisa, é só abaixar o volume aí, ou fica no telefone. É, vai lá em sua volta. Ou então, tentar prestar atenção no telefone, né, RG? De preferência. Olha, Domênico, eu já vou ali e já volto, é rapidinho, tá bom, RG? Windows Media Player nesse momento. Peraí. Aqui, pronto. Muito bem. Muito bem. Pra quem não sabe, a Michelle, ela foi ver a gente lá no resort, né, Rivê? Foi, saiu lá da cidade dela e foi lá pro resort. Saiu de longe pra ver nós, né? É, enquanto que eu morava em Pouso Alegre. Pouso Alegre, já há alguns anos morando em Pouso Alegre. E aí eu saí de lá já. Deus permitiu que eu tivesse essa alegria de sair lá de Pouso Alegre, com a ajuda, obviamente, da minha mãe, da minha irmã, da minha família. E tive esse prazer em conhecer vocês, justamente no ano de 15 anos do Estádio 97, né? Verdade. Que alegria, viu? Verdade. Mas eu que agradeço. Qual o motivo da ligação, Michelle? Diga lá. Bom, primeiro que falar com vocês nesse momento. Está sendo um grande presente para mim, porque justamente no dia 27 de novembro eu completei mais um ano de vida. Olha que legal, parabéns. Parabéns, hein? Vamos cantar todo mundo para ela? Não, que cantar parabéns pra você. Não, nessa data, querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Quem é no show do Pichote? Não, que muitos Pichote. Anos de vida, muitos anos de vida acompanhando vocês, seja através do rádio ou mesmo pessoalmente em outras oportunidades, se Deus quiser. Verdade. Ô, Michele, você torce pra algum time ou não? É o seguinte, eu já fui mais acompanhante, né, do time. Eu já acompanhei bem mais o Corinthians, né, mano? Opa! Já acompanhei bem mais, tô voltando a acompanhar, né? Já acompanhei muito o futebol através, não somente do rádio, como também pela televisão. Tô um pouco desatualizada, vou dizer pra vocês, um pouquinho desatualizada. Vamos dar um Mas F5 aqui pra você, tá bom? Oi? A gente vai dar um F5 aqui pra você. Que vai dar atualizada, vai se lascar. Vai se lascar. Ah, não faz assim. Ai, te catar. Não fala assim com a Michele, não. Que isso, cara. Teu lugar então, é lá na Nativa, é. Nessas rádios aí. Vai, o amor de São Paulo. Isso, vai pra lá. Vai pro inferno. Quer concorrer ao adesivo e mais firra? Não, que vai pro inferno. Adesivo e firra. Vai. Ô, Michele, tudo bem? Tudo. O que você tá achando do Coringão aí? Você tem acompanhado essa reta final do Campeonato Brasileiro ou você tá meio que desencanada? Não. Acompanhando muito, mas pelo que eu vi, parece, pelo que eu tenho visto aí, parece que deu uma subida aí na tabela, né? tá oscilando, né? Aquela situação. Ah, mas uma coisa também, eu tava acompanhando, naquela época em que eu fui ver vocês, eu tava em Porto Alegre. Agora o pessoal aí tá ligado também que eu tô em Monticião, né? Oh, aí sim. Aí sim? Sabe, mano, fica do ladinho de Lindóia, que você gosta muito. Você sim, eu fui pra Monticião. Eu fui ali, eu tava em Lindóia, eu fui pra Monticião. É, ali vende bastante malhas. Eu adoro essas cidadezinhas do interior, são muito legais. E ali pelo menos tem água, né? Lindóia. Tem, lá não falta água. Inclusive, tá ruim a ligação, hein, ô Michele, tá ruim. Alô? Então, nesses tempos agora de faltas de águas aí, né? É, então, quando você chega na Praça Central em Monticião, tem até umas torneiras, assim, tem a torneira de água mineral que você abre, e por incrível que pareça, né? Água mineral também lá na praça. Ô, assim. Michele, não é que tá ruim mesmo a ligação, nós não estamos conseguindo ouvir você direitinho. Tá caindinho, né? Tá ruim. Não, tá, ai, desculpa. Não tem problema, não tem problema. Você quer mandar beijo pra alguém, Michele? Manda seu beijão, vamos lá. Vamos ver se consegue então, ainda mandar o beijo, que senão vai cair a linha. É, vamos lá. Claro que eu quero mandar um beijo todo especial, não somente pra toda a equipe do Estádio 97, como também toda a equipe do 97 FM. Em especial. É, tá ruim. Tchau, Domênico Gato. Olha que delícia. Obrigado, Michele. Mas e bom. Tá sendo que realmente... Então, você não somente. Michele. Só um minuto. Não, infelizmente não vai dar pra falar, mas a gente caiu, olha. Que pena, Domênico. Não. A gente tinha promoção, Michele. Quer ir com o Ralf no show do Jorge Matheus? A ligação tá ruim mesmo. Não, não tenho ainda. Peraí. Oi. Oi, Michele. É que infelizmente tá vindo muito picotado, não estamos conseguindo ouvir e o ouvinte vai ficar sem compreender o que você tá falando. Desculpa, viu? Então tá bom. Um beijo pra você aí. E continua ouvindo a gente aí, que é sempre muito bom ter sua audiência por aí, tá bom? Imagina, eu é que agradeço demais, está sendo um grande presente nesse dia de aniversário, especialmente não só a equipe da Energia 97, como também falar com você, que não somente é uma referência de comunicador para mim, como também de ser humano. Obrigada. Que isso. Muito obrigado, que isso. Eu que agradeço, Michele, um beijo para você, um beijo no seu coração. Obrigado, um beijo. Foi um grande presente, um abraço grande pra vocês. Desculpe aí, o transtorno do telefone. Não, ficou ruim o final aí, deu pra ouvir. Tá bom, beijo. Desculpe aí o transtorno. Não, tem transtorno nenhum, não tem transtorno nenhum. Beijo, Michele. Abraço grande, tchau. Até. Tchau. Domênico. Tchau. Você quer participar também da promoção? Não, mas o Domênico mandou agora um beijo no seu coração, velho. É, porcaria. Foi meio nativo agora, hein? Foi falou um beijo no seu coração. Mano, olha, promoção, ligue aqui e fale, eu quero ir no show do Jorge Matheus com o Ralf. Né, Jorge Matheus. Vai ganhar um adesivo e uma esfirra, olha que gostoso. Vamos, mais ligação. Pega mais um vídeo, deixa eu ver quem tá na linha aqui. Alô? Alô. Opa, quem fala? Aline. Ouvinte, você quer alô também. Eu quando eu fico aqui na mesa, eu atraio a mulherada. Ah, tá bom. É a mesma mulher, olha que coincidência, deu sorte. Não, não é a mesma. Quem não, fala? Não é a mesma, não. Não, outra não, é a Michelle, eu sou a Aline, né? Aline, Aline, né? Aline do que Aline? Tem música sertaneja, Aline. Aline, não, Silvestre, que sertaneja? Precisa você parar. Ô, Aline, você quer ir no show do Jorge Matheus com Ralph? Não, não quer em show nenhum. Não, não. Não quer, aqui é uma rádio muito melhor do que essas que estão por aí. Com certeza. E ninguém gosta desses troços que vocês gostam aí, não. Ô, Aline, seu nome completo? Ah, tá. Aline. Ah. Silvestre. Silvestre. Nunes. Quantos aninhos você tem, Aline? 21. 2.1 RG, olha aí. Porra, não deu nem tempo. Eu fui até a Aline e voltei, já tem outra. Ah, sensacional. Que gostoso. Sensacional, hein? Sensacional. Aline. Aline. Oi. Repete com a gente. Energia 97, o amor de São Paulo. Mas que amor de São Paulo? Sai lá no inferno você. Você vai concorrer a um rodo. Olha um limpa-vidro. Bacana demais, viu? Vocês estão tudo loucos, não é possível. Qual o seu time, Aline? São Paulo. Ah, você mas acabou ainda o negócio. Você quer ir no show do Fernando e Sorocaba com o Hudson de São Paulo? Não quero. Ela quer falar com o Motinha. Ah, eu quero falar com o Motinha. E você mora onde, Aline? Ah, eu moro no Jardim Gaivotas. Jardim Gaivotas. É, eu liguei na outra torcida. Ah, você ligou? Já liguei. Ah, foi aquela que você foi o primeiro jogo? Isso! Ah, então você tá 100% de vitória. Tô 100%. Nossa. Foi aquela menina que ligou aqui, tava solteira, Mota, procurando namorado. Ela foi na torcida do Corinthians, se não me engano. É. Mas e aí, Bá, ela saiu de lá bem arrumada ou não? Não. Não ligou ninguém? Embora. É, mas teve... Porque de lá ela morava lá perto, ela já foi direto. Ah, sozinha? Mas teve gente que veio aí só pra ver se... Ô, mano, vai ficar boa. Pra cuidar. Ô, mano, vai ficar boa essa conversa, hein? Por quê? Pato, ganso, gaivota. É, gaivota. Gaivota é a torcida. Ah, vai. Só pena, hein? Boa, Gê, boa. E aí? Aline, se você tivesse um recadinho pro Rogério agora, que ele não vai parar... Qual o recadinho do seu coração pro Rogério? Isso. Olha, eu tenho a agradecer a ele, assim, se esforçar, né? Porque querendo ou não, ele tava reclamando que tinha as dores e que ele ia parar e ficou falando que ia parar. E como não ganhou a Sul-Americana, acho que foi por causa disso, né? E então ele volte. Eu tenho que agradecer, né? Que o Mito continue aí jogando e continue fazendo boas defesas. Sim. E nós temos que ter... Que momento? Não tá, né? Vai, vai. Ó, Aline, então, repete com a gente agora. É. Eu e Gustavo Lima na Energia 97. Não, tá louco. Aqui não tem isso, tonto. Para tá louco. Para com essa praga, Gustavo Lima. Meu, para com essas coisas, velho. É, sai desse buraco aí. Não, não, ruim pra cacete. E qual reforço você acha que a gente precisa, Aline? Moto. Eu fiquei muito feliz com o Rogério ter continuado, mas eu fiquei muito preocupada também. Com o quê? Porque a gente viu uns comentários, assim, o pessoal falando que, ai, meu, era pra deixar o Dani jogar, ai, já deu. Eu falei, meu, que pessoal louco, sabe? E eu fico preocupada com o seguinte, se ele, assim, der um frango, alguma coisa assim, se não tiver uma situação ruim, o pessoal vai ficar cornetando, pô. Não é pra fazer isso com o Rogério. Mas o Rogério faz parte, é faz parte. Qualquer profissional tá sujeito a isso. Qualquer jogador, meu. E um jogador com uma grandeza do Rogério, o cara é mais criticado. Como ele é mais elogiado quando faz alguma coisa. Isso é. E ele tá acostumado com isso. Até o Mano falou no começo, por exemplo, o Rogério aguenta uma pressão de uma desclassificação de uma Libertadores muito mais do que o Denis. É, tem também. Ô Aline, você quer participar da promoção aqui, ó? Você vai concorrer agora a um CD do Eduardo Costa com um gelinho de morango. Com esta porra, velho. Gelinho de morango. Lá no final do dia. Lá na ponta direita. Qual os prêmios? Ai, que delícia, sim. Vai lá, Mota. O rodo. É um rodo com limpa-vidro. Além disso, você pode concorrer ao CD do Eduardo Costa com um gelinho de morango. Rodo com limpa-vidro, aquela soluçãozinha suja. Muito obrigado. Olha, eu não quero participar dessas promoções, tá bom? Isso, Aline. Não precisa. Que triste. Olha, pode vir na rádio buscar de chinelo, hein? Posso? Aline. Oi. E os reforços? O que você quer? Então, tá complicado, né? Porque é o pessoal, todo mundo falando aí, ai, o Rogério, mas se eu não me engano, é o último jogo do Kaká no Morumbi, domingo, sim. Então. Sim. Com certeza. É a despedida do Kaká. Vai ser aquela gritaria, porque vai ser o último. Ai, porque o Rogério tem que ir embora. Aí, ó. Essa daí fica bem cheia. Não dá pra ver o jogo. Ah, o tempo inteiro. Que é isso? Que é isso? Olha isso aqui. São os três. É a homenagem do Bruno e Marrone pra ela, Domenico Gattaro. São três na sequência. Se você acertar a música, vai ganhar uns zerinhos e morangos. Você nunca ouviu essa música, Aline? Não, não acredito. Ah, Aline, manda a música. Nossa. Vai, Domênico, sexta-feira, Energia 97, faz a vinheta. Porcaria. Domênico, mas peraí. O cara vem me oferecer, primeiro me oferece ingresso pro Gustavo Lima e agora toca Bruno Marrone, eu acho que eu liguei na radiada, né? Ah, ué, que cumprimento tem que só brega fez música com teu nome. Olha só, valendo agora uma entrada pro motel Fernão Dias. Não! O nome da música é Aline, Aline. É, eu conheço. Ah, você conhece, tá vendo? Ruim. Sai, traíra. Música péssima, você tá louco? Que coisa ruim, meu Deus do céu. Domênico, tem neguinho botando essa música no rádio do carro de sexta-feira à noite, hein? Tem neguinho, rapaz. Oi, gente! Esses dois aqui, tem neguinho botando essa música no rádio do carro. Vai colocar o nome do filho de Marroninho. E ainda vale, olha, o ingresso pro show do Cristiano Araújo no Estância Alto da Serra. Meu Deus! Distância Alto da Serra. Distância. Você tá ganhando grana desses caras aí, velho? Não é possível. Ah, que delícia, RZ. Aline. Oi. Fala com a Aline, porra. Eu tô tentando falar, mas tá difícil. Por que que a Aline me largou? Ah, não, você não, não, não, não, Aline. Ah. Pergunta pra ela. Por que que você me largou, Aline? Porque você é um idiota. Um velho gagá. Ah, não! Eu falo assim. É o mito da novela. Olha, semana de autógrafos com o Fagundi no shopping Taboão. Olha aqui, eu gosto de você. Você é um grande locutor, viu? Fagundão, eu gosto. Mas na boa, ô Aline. Acho que faço. Ô Aline, você fala que não, mas se o Antônio Fagundes tivesse ideia, você não abraçava? De jeito nenhum, o cara tem 10 pra ser meu avô. Ah, falou. Aí você senta no colo do vovô, não tem? Tem uns vovô legal. Duvido, você é casada? Qual é seu tipo? Não, eu sou solteira. Qual é seu tipo? Mas você é solteira por opção? Ainda tá escolhendo ainda? Oi? Você é solteira por opção ou porque sobrou mesmo? Ah, acho que porque eu sobrei mesmo, viu? É o bombom de café da caixa. Mas tá com quantos anos já? Você gosta de bombom de café, Aline? Não, não gosto de bombom de café, não. Nossa, é muito ruim, velho. Meu Deus, bombom de café não dá. Cadê aqueles bombom, Bá? Olha, já que você é solteiro, então, agora valendo duas entradas pra Micareta, que vai ter em Diadema amanhã. Micareta em Diadema não dá, velho. Eu prefiro ficar em casa. Aí não é Micareta, é Micatreta, velho. Você tá de brincadeira. Vai concorrer a um rodo e um gelinho de morango. Olha, pra passar o rodo na Micareta. Não, eu sempre fui, no Estância. Mas Estância é mais pra cá ainda, Diadema é mais pra lá. Ah, entendi. Eu ia no Estância direto, eu ia aqui no AMB. E na Micareta eu levava o rodo mesmo, porque eu passava o rodo, mano. Tá bom. Aline, qual é o seu tipo de homem? Oi? Qual é o seu tipo de homem? De homem que eu gosto? É. Eu acho que tem pipi. É. O besta. Isso. O que que é isso? Mas ela não gosta de coroa, pelo jeito. Ela falou que não gosta de coroa. É, não gosta de coroa. Você gosta de até que idade? Olha, eu tenho 21, estando na casa dos 20, tá bom. Ah, casa dos 20? Você tem que ter casa dos 25. Casa dos 20. Até 29 é casa dos 20. É, até 29 dá. Até 29 é casa dos 20. Ela gosta de coroa, eu já me empolguei. Ela não gosta de coroa. E você gosta desse tipo humano bombadinho ou tipo rude? Bombadinho. Ai, não. Não briga. Não dá pra usar os dois como exemplo. Então repete com a gente aqui, ó. Alegria de São Paulo. Repete. Não! Ah, que energia, alegria de São Paulo. Você tá louco. Tá louco. Para de falar besteira. Ah, que bobagem. Mas qual é o seu tipo de homem, Aline? Sai dessa vida, velho. Fala, a gente quer arrumar um namorado pra você. Quer namorado? É, qual é o seu tipo? Pra pedir namorado. Eu, mas é que você tá solteira, a gente tá, né? Mas você não tem medo de terminar sozinho? Primeiro tem que ser São Paulino. Peraí, você só namora São Paulino? Eu tô solteira, não falei que eu tô encalhada. Ah, você falou que ficou pra escanteio. O mano perguntou, você falou. Ah, eu sobrei, né? Fazer o quê? Então, tô aqui, né? A gente quer ajudar. Eu tô aqui, é bom. Agora, Aline, olha, valendo um cotonete com adesivo antigo da logo antigo da rádio. Não chegou o novo ainda, tá? Tá. Eu quero ouvir você falando. Eu quero ir no Carna de Diadema com Eduardo Costa e Energia 97, vai. Não, não! Que Ai, Rude, você é sensacional. Ah, você também, obrigado. Você pegava, viu, o Rude? Não. Não? Não. Pegava, ah, você não tá podendo escolher, não, vai. Que eu pegava o queixo, cara, casado. Convenhamos, vai. Mas é que você falou que tá encalhada, a gente quer ajudar. Não vou pegar qualquer coisa também, né? Mas peraí, você tá legal, assim, o seu shape? Não, não tô, não. RG. Mas o que que tá errado? É, o que que tá errado? Faz aí a... É o rosto ou é o resto? Não, o rosto não, tem rosto bonito. Então é o resto? É. Ah, mas o resto dá-se um jeito. Ah, dá um jeito, né? Mas peraí, você ficou perto daqueles caixas que explode lá com dinamite? Dependendo do corpo também não tem mais jeito, né? Não. Ela é bonitinha, gente. Ah, então gente, beleza. Eu vi então ela, a Aline foi na última. Delícia, ela é bonitinha. Não, bonitinha, uma feia bem arrumada. É. Não, mas então, ela é uma feia pra tirar foto. Bonita. Ela não é aquelas que assustam. Pô, mas a mulher já falou que ela não quer arrumar nada, velho. Ela veio falar do futebol, tá, são tudo louco, velho. Mano, o Sombra acabou... Ela já falou de futebol. O Sombra acabou de me passar uma promoção nova. Soletrando. Soletrando pra sair. Essa rádio pode tudo. Olha só. Ó, uma informação aqui que ficou... Ô, Domênico. Não, é rápido. Uma informação aqui. Recado do coração. Não. A informação é a seguinte, porque, mano, ficou dito que dois iriam pra pré, não um só. A verdade é que um time apenas irá pra pré, RG. Eu disse. É o quarto colocado, mudou o negócio aí, tá bom? Iam dois porque era o campeão, aí abria mais uma segundo vaga e entrava pra pré. Quando não tem campeão, é direto. Do PVC aqui que acabou, sim, de divulgar. Aqui. Então, justamente. É o quê? É um ou dois que... Um, porque não, é não tem mais, porque não tem mais campeão, hoje, mano. O Corinthians iria direto pro grupo. Claro, é o que eu falo, eu nunca tenho... Não, mas o ano passado, esse ano, mano, esse ano, não o ano passado, esse ano aqui... Mas eu nunca ia. O Atlético do Paraná e o Botafogo foram disputaram pré. A pré. Porque mas... tinha o campeão da Libertadores. Mas é porque são menores. Não, não é isso não, Bordô, não muda não. É porque são menores, quando pega um time do tamanho do Corinthians, o cara fala, não, entra direto mudaram no grupo. Mudaram esse ano. É? Então olha só, Aline, olha, promoção nova. Eu quero um churrasco em casa com Sam Prazer. Sam Prazer. Vocês estão malucos. Não faz isso. Estão loucos, porra. Tentando com a rádio, velho. Sam Prazer. Boa noite pra você. Boa noite. Oi, o Billy. O Billy do Sam Prazer ouve a gente, viu? Quem o Billy. É? O Billy. Rede que rádio Gosma, enfim. O Thiago é meu amigo do Sam Prazer. Vai concorrer aqui? Vai. Olha que delícia. Vai concorrer um espeto de carne zerado aqui. Pode vir buscar na rádio, pode. Mas essa carne frito boi, a carne frito boi. Tem muito prêmio pra buscar nessa rádio aí, hein? Essa rádio só é, mas esse prêmio da rádio aí, hein? Ô Aline, você pelo menos estava tocando o hino do São Paulo aqui, significa, sim, que você é torcedora do Tricolor. Já perguntaram pra você se você ficou muito feliz com a renovação do Rogério? Sim. Fiquei muito feliz, sim. E ao mesmo tempo preocupada, né? Porque eu pensei, tem muita gente coneteira aí. Ó, oh, aqui direto pro Mota. Ai, meu Deus. Estão falando aqui no Twitter que o Chaves morreu. O Chaves toda morreu? Toda vez falam isso. Não, é o Hugo Chaves. Não, isso morreu faz tempo. Ah, sério mesmo, não sei. Muita gente tava internado, aqui, né? É porque, velho, ele tá bem velho. Esse negócio Bolanhos, de... né? Como é que chama? Roberto Bolanhos. É, os caras ficam mentindo. Roberto Bolanhos. É, o fake, né? Tem todo mundo dizendo aqui, vamos coloca averiguar. Aí, Roberto Bolanhos. Põe aí na Globo. Ah, mas... Hoje... Não, vê lá no hip.com. Todo ano o Roberto Bolanhos morre, gente. É, toda semana não, morre. Não sei, não, não sei. Aqui, vai ter um dia que vai ser verdade. Ferramentas. Pra ver se não é só a galera do stand-up aqui. Põe aí, ô Bá. É, hip.com, Sombra. Como hip.com? Aí, ó, já tá no G1. Olha aí. Eu mesmo? Calma, vamos abrir o... Vamos abrir aqui a fonte de informação. Morreu aos 85 anos. Morreu mesmo. Vereador e ator. Ficou triste, Porto? Eu fiquei. Mas ele já estava com uma certa idade, tem problemas grandes de saúde. Quantos anos ele tinha? 85. Mas foi um personagem, um ator marcante para uma geração de... Muitas gerações. Uma não, várias gerações. Uma geração de 30 anos. Muitas gerações. Tanto que repetiu, né? Pegou várias gerações. Várias gerações. E vai continuar, né? E vai continuar. O trabalho dele tá aí, né? E agora mais do que nunca. Não morre nunca o Chaves. Enquanto não falhou o SBT, o Chaves vai embora aqui, velho. É verdade. Ô Aline, um beijo pra você, viu? Obrigado pela participação. Tem? Você falou? Mas você falou? Não, eu quero ir na torcida Peugeot estádio 97. Ah, se o São Paulo, por um lado, né, ficou agora feliz pela classificação na Libertadores, triste pela eliminação na Sul-Americana, mas hoje uma coisa que aconteceu que deixou o torcedor feliz pra ir, pelo menos domingo, aplaudir o mito no Morumbi, né, cara? Pela continuidade da carreira, né? Eu falei, tem que agradecer o cara lá da pênalti lá, velho. Esse cara que... Ah, mas eu acho que não foi, não. Fui eu que fui falar com ele. Acho que o que pesou foi ele ver que ele tá jogando bem, que tem a possibilidade de jogar uma Libertadores. Tá por isso mesmo, ele... Todo mundo tava pedindo pra ele ficar. Pois é, então. Aí ele tá legal, tá se sentindo bem. O cara fala que ele vai parar e fala, então mas não vou parar porra nenhuma. Aline, vamos supor que agora... Vamos fingir que tá o presidente de São Paulo, Carlos Miguel Aydar, tá ouvindo agora Estádio 97. Certo. Faz um apelo pra ele, pra trazer uns dois jogadores ou três aí, pra dar uma melhorada, assim, não tá ruim. Mas pra brigar, né? E chegar e falar... Ficar boa, né? Pra atropelar, pra ficar bom pro Rogério não ficar decepcionado, né? É verdade. Pro torcedor do São Paulo. Pro Rogério ficar, e aí monta um time com Ademilson e Oswaldo no ataque, né? Ó, pelo amor... Não. Condição sine qua non. É, isso aí já é. Uma isso boa liberdade. Juro, é que uma. Sabe, agora eu vou dominicar. Que pra ter o Oswaldo e ter o Ademilson entrando em jogo, na falei boa. No começo do programa. Pega qualquer pinguim ali, bicho. É, e esses times que vêm aí pra Libertadores, os caras vêm babando, hein? Vem babando. Os caras vêm babando. Time grande agora. Precisa ter um segundo atacante ali pro lugar ali, pra não ter que apelar mais pra entrada de Oswaldo. Precisa. Que eu não vou dizer mais, que. Pra mim, eu acho que precisa mais de um. Precisa mais de um pessoal pro meio do campo também, né? Um meia. Precisa de um outro volante, eu acho também. Ah, mais um volante eu não acho, não, cara. Volante você tem o Souza, você tem o Wilson. O Caio volta ano que vem. É, eu vou bom. E tem o Rodrigo Caio, que vai voltar. Foi no começo. É claro que um atacante reserva. Muitas pessoas não gostam, mas o Maicon, a meu ver... Quebra um galho? Quebra um galho. Porque é o seguinte, também você vai trazer quem de volante? Vai trazer o Felipe Melo? Não dá. Né? Vai trazer... Mas, João, é claro que é uma bobagem falar isso. Eu tenho uma ideia, mas é as coisas pra guardar no... Todo ano a Libertadores é difícil. É. Mas no nível que tá, pelo menos os times do Brasil que estão indo, só são times tops. Ano passado tinha o Botafogo, com o Atlético Paraná. Ano passado a Libertadores foi. Foi meio estranha. Este ano foi exemplo, fraca. Vamos supor que no ano bem que vem, fraca. Com os mesmos elencos, chega Cruzeiro e São Paulo. Não é que existe favoritismo, mas o Cruzeiro tem um elenco mais equilibrado pra uma briga. E o São Paulo tem como é que são o rei do morre-morre também, né? E quem chega pra brigar também. Tem isso, mas... Porque num mata-mata, tá certo? Só um comemora, o campeão. Claro. Tá certo? Eu vi o Boca ontem, que raiva. Perdeu um pênalti com um minuto faz o gol, o jogo tá decidido. O Boca não é campeão de nada faz tempo. Mas o não foi campeão não. Faz tempo. Foi o River? Eu não foi o River. O River conseguiu classificar e o Boca teve um pênalti com um minuto de jogo. Boca, chupa a boca. E se fizesse o gol? Foi feita pra chupar a bola. Também teve essa, né? Vocês são nessa fase. Mas aí o cara perde o pênalti. Com um minuto de jogo tem um pênalti, o cara vai bater e perde. Ah, azar. E muda a história e perde a classificação, né? Aline, é isso? Oi. Isso. Aline, um beijo pra você. Obrigado, mano. Um beijo pra vocês, gente. Outra coisa, Paulista, que horas? Paulista, 15h30. Tá, Paulista 3:30 da tarde. Você sabe o endereço da rádio? Sei, sim. Paulista 4:30. Então tá bom. Você vai vir retirar o seu CD do Cristiano Araújo mais um tanto. Ah, eu posso fazer merchan? Hã? Posso fazer merchan? Pode. Tá, HDI Seguros Debate pronto. Beleza, ganhou uma bolsa térmica da HDI. E eu posso fazer do Bozano também, eu só não preciso falar me garante, né? Sua nova linha Bozano garante um barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano, você não vai usar pra fazer a barba? Poxa. Acho que não, pro pai. Mas você vai entregar pra alguém que você goste. Parabéns. É, porque ela não tem namorado, então usar, vai dar pro pai, né? Eu tenho pai, tá? Então, mas você viu que bacana? Ela falou assim, não me garante, mas garante. Não, mas pode garantir, você viu? Pode garantir, se quiser, garante. Aline, você é um gênio. Um beijo. Obrigada, beijo, gente. Tchau, tchau. Valeu. E olha, inspirado na notícia da continuidade da carreira do mito. Pô, que notícia gostosa, que notícia bacana, né? Como gostaria também o torcedor do Palmeiras há um tempo atrás que o Marcão chegasse e falasse, né? Ó, vou jogar mais um tempo, né? Seria sensacional. O Evair também, Edmundo. Todo mundo. Ah, mas aí eu também vou começar a pensar assim, pô, no Miller, etc. Oh. No Raí. Ah, mas você tem o Ganso, você tem o. É isso, é verdade. É verdade. A gente, o torcedor do São Paulo não pode reclamar. Baseado nos fatos acontecidos hoje, no fato acontecido hoje. O programa Estádio 97 desorgulhosamente apresenta 5 coisas que 5 coisas que a mulher do goleiro Denis deve fazer depois que o Rogério Ceni anunciou que não vai mais se aposentar no final desse ano. Número 5. Aulas de autocontrole. Respira, inspira, respira. Isso aí, ó, calminha, viu? No Número 4. Cancelar a conta do Twitter, do Facebook, do Instagram, do Tinder, se tiver, e até do telefone, se for possível. Número 3. Separar do goleiro Denis. Número 2. Convencer a mulher do Rogério Ceni a se separar dele. Número 1. Casar com o Rogério Ceni, nega. Você ouviu 5 coisas que... Olha, sensacional. Eu vou falar pra você, cara. Parabéns, velho. Sensacional. É que muita gente tá falando, talvez não tenha entendido o porquê da mulher do goleiro dele. É porque alguns, não sei se é um ano atrás, um ano e meio atrás, o Rogério falhou num lance, né? E teria falhado num lance, e a mulher do Denis cornetou, né? Alguma coisa. Foi nesse. Cornetou. Pras redes sociais. Se queixar da vida. Se queixar da vida. Fominha, esse é fominha. Ah, que ele era fominha, né? Que ele não... Ah, não, não foi que foi frango, né? Que ele era fominha. Fominha, que o Rogério não abre um espaço. O Rogério não dava uma brecha. Não dava uma brecha, não para nunca. Ah, que beleza. E ele já avisou, vai jogar tudo. Vai jogar tudo que puder. Então. Ah, mas será, mano, que um joguinho lá longe, assim, lá em Araraquara. Ah, vai. Mas se fosse o Rogério, eu jogaria o Campeonato Paulista, algumas partidas aqui no Morumbi pra manter um ritmo de jogo. Deixa o Denis aí, viajar. Deixa o Denis aí viajar, até inclusive vai pegando o ritmo também. Eu também acho, viu? Você tem razão, mano. Tá certo. Vamos falar aqui da HDI Seguros. Imagine que você tá no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, pau, batem na traseira do seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu. Descobre que o motorista do outro carro é o Anderson Silva. Você não vai discutir com ele só por causa disso, véi. É, não precisa nem deve. O Anderson Silva tem seguro HDI. É esperto, é inteligente. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. O preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Temos que bater o martelo, hein? Temos que bater o martelo, não é não? Vamos. Opa! Temos já que passou da hora. Vou lá. Enquanto a gente vai com o Mota, vai para a central de leilões da Energia 97, podemos chamar o Juca? Sim. Pode, vomita aí. Você vomita? Não, é chamar o Juca, é chamar o Hugo. Esse mano é um cretino. Eu acho que você agora ainda salva a hora. Será? Salva, ó. Fácil. Porra, você tá com dúvida? Não existem dúvidas. Não sei, vai que você vai cobrar. Não. Vai cobrar piada escorrega. Não tem dúvida aí. Aí é um negócio que não tem dúvida. Domênico Gato. Pois não, vamos lá, RG. Salvando. Lá em Santa Isabel, onde tudo começou, morava um casal. Casal. Casalzinho. E um cachorro. Certo. Mas um cachorro extremamente inteligente, cara. É mesmo? Mas muito inteligente o cachorro. Eu não conheço cachorro burro. Não, mas esse é. Esse vai entender. Fenomenal esse cachorro de inteligente. Aí o que aconteceu? Esse cachorro tinha um telefone na casinha dele. Sei. Armado com o patrão, certo, né? Certo. Chefe dele. Corta pra mim o telefone. Tudo armado. Aí um dia ele saiu lá e foi pra Mato Grosso viajar, né? Certo. Chegou lá em Mato Grosso. O que que ele fez? Ligou. Ah, pra saber, ligou, né? Ligou pra casa. Certo. Aí o cachorro atendeu. Certo. Ah, não. Aí ele passou as coordenadas pro cachorro. O cachorro já sabia. O cachorro tá de bisóio lá. Ele ia fazer a pergunta. Quando fosse sim, era au. E não, dois au. Au, au. Ah, sabia. Ah, tá certo. Cachorro treinadíssimo. Aí, ele perguntou assim... Um au é sim, dois au é não. Não. Ele perguntou assim... Ei, ela tá na cozinha? O cachorro. Não tá na cozinha. Ela tá lá no quintal? O cachorro. Vem, dogão. Ih, rapaz, não. não. Ih, rapaz. Foi ficando preocupado. É forte o que esse cachorro vai revelar pro dono. É forte, você não perca, é forte. E com medo de perguntar mais. Ah, lógico. E aí ele... Aí ele respirou fundo. Ferrou. Perguntou de novo. Falou, ela tá no quarto? E o cachorro... Para. Au. Ah, não. Tá no quarto. Diz que tá no quarto. Mas agora tudo bem, no quarto é qual o problema que tem? Tá aí... Ai, meu Deus. Aí, tá no quarto, qual o problema que tem? Aí, nervoso, prostituto... Ih, rapaz, não tá legal esse negócio. Vai, e aí? Perguntou. É forte. Ela tá com alguém fazendo o quê? E o cachorro? Ah, sensacional! Para! Ai. Sensacional! Gostei! Salvou o RG, salvou a hora! É forte o que esse cachorro revelou! Ai, meu Deus do céu! Toma até conta. Agora o programa tava meio. Sabe aquele programa meio assim? Morno. Xoxo. Morno, né? Toma conta você que viaja e deixa o cachorro aí. Daqui a pouquinho a gente vai bater o martelo, vai fechar o leilão do Estádio 97. É o leilão das notas musicais. É verdade, daqui a pouquinho. Ó. Muito bem. Ô, Bá! Oi! Oba, o Benja está parado na Dr. Arnaldo há muito tempo. Sim, lá em Maresias. Gostaria de dizer se nós vamos aguardá-lo para falar da Hello Food ou se podemos falar por ele. Podemos falar por ele. Né? Senão vamos atrasar toda a situação. Já inaugurou lá, mano? O quê? A Avenida Dr. Arnaldo lá, mano? O quê? Maresias lá, já inaugurou a Avenida Dr. Arnaldo? Não, ainda não. A parada do Ainda não, mas tá acho que ele tá na praia, ou RG? Já deve estar lá. Você tem dúvida, sexta-feira? Falar em Maresias. Estão perdidos, esse aí eu vou dizer. Hoje é sexta-feira. A Black Friday chegou. É hora de economizar. Por isso, o Hello Food está com uma promoção fantástica para você pedir comida com um descontão durante todo esse fim de semana. Hello, é isso mesmo. Hoje, sábado e domingo, você tem R$25 de desconto se fizer um pedido acima de R$50. Já imaginou um desconto desses no seu pedido? Fala a verdade, abriu o apetite, não é não? Hello, não dá para perder, né? Acesse agora o aplicativo do Hello Food, escolha a comida e coloque o código HelloBlack25. Esse é o código HelloBlack25. Anota aí, Hello Black e o número 25. Aí é só pedir, mas é só para pagamento online. Então, confira se o restaurante escolhido aceita esse tipo de pagamento. Então, acesse o aplicativo do Hello Food e aproveite esse descontão. Deu fome? Dá um Hello! Que beleza! Ah, já estamos aptos? Que beleza! Humano. Hã? O Mano fazer um merchanzinho. Não, então peraí, nós vamos colocar mais um ouvinte. Ah, na tá sequência. Na sequência, a gente vai então chamar o Mota direto da nossa central de leilões do estádio. Não, já tava preso. Era o Mota. Aqui, era o Mota. Era o Mota. Era o Mota, eu travei o Mota. Você travou o Mota, agora tá tudo travado aí. O Mota que nunca trava, difícil travar o Mota. É difícil travar o Mota. Vem arroz que eu tô travado aqui. Tá travado aí? Você é travado, né? Você, velho. Você. Você pra sair da cadeira. Eu ia convidar você pra ir pro Esquenta, mas você não sai de casa de domingo. O Xerém é muito mais organizado que o Esquenta. O Esquenta é muito legal. Prefiro ficar lá em Xerém, colocar a velha guarda da Portela, com o RG, com o Alindo Cruz. Dá uma melhorada naquele Esquenta. O teu Esquenta é muito melhor, hein, Ju? Muito melhor. A gente traz muita gente legal. O meu Esquenta começa na sexta-feira, termina segunda. Então, esse que é o lance. A gente começa a beber. Esse que é o lance, esse que é legal. É super maneiro. É só tombando garrafa e amassando latinha. Vai bebendo. Não pode quebrar o casco, nós não, que depois aqui troca. Com um pequeno tombando no sentido nós estamos de despejar no copo. Estamos com um pequeno problema na nossa linha telefônica aqui, que eu não sei o que aconteceu. Então, mano, oi. Vamos invocar o seu espírito merchandístico. Sim. E você vai falar da Bozano, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos que vamos. O Bá quebrou a híbridão. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né, Basílio? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar você já sabe, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, pra você ir bonitão pra balada, tá bom? E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, cara. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai olhar pro sovaco agora, aí não vai estar aquela marca de... É aquela pizza nojenta, né, velho? Aquela rodela molhada embaixo do teu braço. Nossa, que nojo! E o fedor disso daí, meu Deus do céu, cara. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Quem dá mais? Oh, leilão de Natal do Estádio 97. É o leilão de Natal do Estádio 97. Estamos aí às 19 horas e 13 minutos. Repita. E exatamente 19 e 13. Repita. 19 e 13. Vamos então agora, exatamente agora, bater o martelo, Motinha. Sim. Olha. É isso aí. Olha, vou te falar, hein. Surpreendeu ou não? Hein? Sombra, o leiloeiro bateu o martelo. Vou bater o martelo de novo, gostei desse martelo. Agora vai bater com gosto. Rapaz. Arrebentou a mesa, hein. É, bom, meu amigo. Olha, batido o martelo, não aceitamos mais lances. Só um minuto. Falar pros amigos que foi concorrido, viu? Muito concorrido. Tudo bem, mas pera só. Graças a Deus. O último leilão, o ano quanto que ganhou? Foram quantos? Mil quilos. Mil quilos do quê? Mil quilos do quê? De leite em pó. Mil. Foi, o ano passado, mil. Milzinho. Ah, esse ano aqui... Esse ano eu vou chutar, RG. Ah... 1735. Eu não posso chutar. Por quê? Porque eu escutei o Bafo falar. Você ouviu? Sério? Sim. Você ouviu para falar? Sim. Você ouviu? Bom, a RG foi. Você também não pode, né, Sombra? Não. Vai. Mano. Primeiro. Quanto que vai dar agora, Di? Quanto você chutou? 1735. 1912. Caramba. Pude. 1822. E aí? Quem chegou perto? Tá batido o martelo, Mota. E aí? Quem ganhou? Quem ganhou foi Gilberto Pontes, com 1.647 quilos. Ah! Opa. Então eu que cheguei mais perto. Não, chegar legal, perto, hein? Não vale, tem que acertar na música. Ah, mas eu cheguei perto. Como assim? Ah, tem que acertar na música. Não, assim, ninguém vai acertar na música. Mega Sena, se sortear lá, por exemplo, vai 6 números, você acerta sempre o vizinho dos números, você não ganha, velho. É mesmo, Motinha? 1.647 quilos. Caramba, rapaz. Então repita o nome do vencedor que ganhou o direito de ser estranho no ninho com um lance fantástico, hein? Fantástico. Vamos lá. Gilberto Pontes. Gilberto Pontes, o lance de 1.647 quilos de leite em pó. Legal, hein? Parabéns, Gilberto Pontes. Você... Se você oficializar a sua doação, claro, sim, né? Vai ter que remeter esses quilos de leite em pó para nossa central de logística aí da Caroli Transportes. Aí você vai ganhar o direito de ser estranho no ninho aqui. Vencedor com direito. Parabéns. E todo esse leite em pó doado será dividido em várias entidades, entre várias entidades beneficentes. Sensacional! Muito parabéns, legal, então, Gilberto parabéns. Pontes, 1.647 quilos. Só que, além de um vencedor pelo maior lance, nós teremos também agora um vencedor através de qualquer lance. Sorteio. Né? Então, aqueles que enviaram seus lances, nós temos aqui uma bola de acrílico, onde nós temos vários... Nesse eu vou chutar. Vários... Nesse você vai chutar. Vários participantes. Ah, é difícil aí, hein? Deixa eu ver aqui, eu vou abrir secretamente aqui para onde só eu veja. Quantos quilos você acha que o vencedor por sorteio doou? 380, Portuga? 200. Não perguntei quanto você pesa, perguntei quanto você vai doar. Na testa! 200 pesa só a minha ova esquerda. Olha! Meu Deus! É 200 o peso aí. Olha, ontem eu tive... Bom, depois eu falo. Domênico? 29, mano. 100. 100. 125. Muito bem. O vencedor do leilão do Estádio 97, da edição Quilos de Leite em Pó, no sorteio, é o Alexandro Félix de Oliveira. Alexandro Félix de Oliveira, os nossos parabéns. Você doou 10 quilos. 10 quilos. Acertei de novo, fui mais perto. Mas você viu o que a gente diz? Lógico. Não precisa muito, né? Não importa quanto você doa, o que importa é que você doa. Verdade. E este doador de apenas 10 quilos foi sorteado e será estranho no ninho também, pô. Muito legal. Do mesmo jeito. Parabéns, então. Exatamente. Parabéns ao sorteado Alexandro Félix de Oliveira, 10 quilos de leite em pó, e o Gilberto Pontes, que venceu pelo maior lance, 1.647 quilos de leite em pó. É uma barbaridade. Total 1.657, né? Quilos de leite em pó. Você não demorou para fazer a conta, né? Não, então foi rápido. Tá certo. Pô, que legal, hein? 1.657 quilos de leite em pó. Eu não tenho nem ideia de quanto custa um quilo de leite em pó. Quanto não tá, quilo barato, de leite em pó? Não, velho. Quanto tá o quilo de leite em pó? Quanto tá? Depende do leite, uns 10 pau. Tá. Porra, gente, não depende do leite, mas o mais barato, cacete. Ah, uns 5 contos você deve comprar. É, não sei. Mais baratinho. Aí. Eu acho que conta mais baratinho. E conta por uns 3, hein, meu? É o mais baratinho. É, você, é outro pó que você tá falando. Vem, é isso, meu, respeito. Tá? Vem, quanto tá? Porque, é outro pó, deixa aí que você tá falando. Leite em pó a preço, coloca aí leite em pó a preço. Deixa eu ver quanto tá aqui o negócio. É que hoje tem o free, né? Não. Porra, então... tem de 12 reais, tá brincando? Não, tem dos mais variados. O Black Free hoje, né? Eu não queria só checar o preço com o intuito. Eu não queria checar o preço, na verdade, com o intuito de saber quanto quem venceu tá gastando. Não é isso. É só pra gente ter uma noção de quanto as empresas, as entidades beneficentes teriam que pôr de grana pra ter esse leite em pó, né, cara? Muito legal. Muito bacana. É muito. Hoje a casa de Davi postou no Face lá a entrega dos alimentos, viu, Bar? Muito legal, bacana lá, hein? Um beijão pra Carol, da Casa da Vila, da Vila Maria. A Carol ajudou também. A Carol tá no Vila Maria só agora. Agradece a Sara. A Carol que postou lá no Face, muito legal, o pessoal recebendo lá. Eu quero dizer que hoje eu estou em promoção, menino. Você tá hoje fazendo Black Freedom. Você tá... Se quiser, estou pela metade do preço. Você tá em promoção? Não, estou oferecendo, menino. Ai. O que eu tenho a ver com isso? Estádio 97, oferecimento do grupo Esser, um nome construído com história. Também Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489, e marque um test drive. Estádio 97. Oi, fala. Não, meu. Hoje eu fui enrolado pelo palhaço hoje de manhã. Tá brincando? Tá brincando. O cara fez um tal de Black Friday de piadas. Ah, e aí? Você ouviu ou não? Eu ouvi. Ele contou pela metade, por as piadas, mano. Ele chegava e não falava piada. Que porra é essa, RG? Denunciar ela, pô. Porra, velho. Não, brincadeira. Só uma mente prodigiosa como a do palhaço poderia. É, desgraçado. Segunda-feira ele vai completar isso. É um desgraçado, rapaz. Tá louco? Ai. Estádio 97, oferecimento de Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. Vamos a mais ouvintes. Tem ouvinte na linha 3284-7097. Domênico. Olá. Rapaz, alô. Alô, Dodô? Eu, quem fala? É o Bruno Cravo, palmeirense. Bruno Cravo do quê? Bruno Alencar Cravo. Vem 3 vezes sem juros, né, RG? Olha, se você quiser lá perto, você pula, meu. Quantos anos você tem, Bruno? 2.6, RG, número 2. Porra, hoje. Essa idade, sexta-feira? Se pintar, eu cravo, velho. Ah, sensacional! Sensacional, salvou a hora. Ri pela metade. Por que não gostou? Não, é a Black Friday. Você der mais um risinho desse, eu vou jogar esse microfone na sua testa. Não, é microfone quebra, é microfone caro. Eu pago. É em dólar, e a rádio não é minha. Isso é em dólar. Eu pago pelo prazer de dólar ver. Dólar tá alto. Eu pago pelo prazer. Quanto tá o dólar? Acho que deve estar uns 2,57. Não, eu sei, 2,70 para comprar. Quê? Opa! Não, seu doente, não. Eu é tô isso. Falando, não, cara, pode ser. Não, sombra. Eu tô. Não. Você sabe que vai comprar. 2,57 no oficial. Me fala onde que é isso, por aqui? Por 2,57. No oficial. No oficial. 2,70? É igual você vender seu carro. Quanto é que tá seu carro? Você entra no site. Tá tanto. Eu vou te dar o telefone de um grande amigão nosso que trabalha com câmbio. Extremamente legalizado. Jamais te passaria uma coisa errada. Só imita. É verdade. verdade, cara. Vai trazer pro cara. Tá bom, obrigado. Boa. Vai fazer um preço. Acho que vai fazer preço melhor que esse, viu? É mesmo? Pera aí, gente, vamos conversando aí. Vem aqui, Sombra. Ô, esse cara que trabalha com câmbio, ele troca marcha? Esse cara aí faz. Trabalha com câmbio, ele troca de marcha. Esse aqui, você quer trocar? Eu sou animal. Olha, eu queria falar com o Cravo rapidinho. Promoção boa aqui. Olha que gostoso. Que promoção boa. Já vem você de novo aqui. Alegria da cidade, ó. Olha, valendo alegria, olha só, Domênico, valendo um espeto de frango, hein? Com suco de milho. Ainda você assiste o show, olha que delícia, do Aviões do Forró na rodoviária no Tietê. Nossa. Olha que promoção gostosa. Energia, a alegria da cidade. Gostei desse personagem aí. Obrigado. Gostei. Vai ter que arrumar um nome pra ele. Olha, e você pode vir buscar de chinelo aqui, viu? Tem que arrumar um nome pra esse, ele. Esse aí é o locutor. É o locutor, boa ideia. Ai. Vai lá. Ô, Bruno. É. Esse é o locutor feliz. É Verdão, né? É Verdão, sobe o hino aí. Verdão, você teve uma boa notícia, Verdão? Teve boa notícia? Olha aí. Qual é? Se é que tem uma boa notícia diante de tudo. Valdívia viajou. Não. O menino Gabriel ontem renovou. Ah. Renovou a promessa da base. O que você achou? Você tem acompanhado ou não? Ô, Dudu, antes disso, cara, você consegue aumentar um pouquinho o volume aqui do retorno? Retorno. Ih, rapaz, tá no máximo. Não. Retorno. É aqui, Sombral. É aqui, peraí. Ah. Vê se melhorou, amigum. Melhorou um pouquinho, melhorou. Boa. Ah, não, mas vai melhorar aqui, eu vou continuar ajeitando aqui. Peraí. Agora tá bom. E agora, melhorou? Melhorou. Aí. Ficou bom agora. Boa. Mas, Dudu, você tá falando do Gabriel, né? O garoto. Tem que equalizar aqui, Sombrão. Ah, fala aí, velho. Gabriel Fernando. Cara, eu acho que é o seguinte: a gente tem que investir em base, como a gente tá fazendo. Já esse ano mostrou que o Palmeiras tem base. E é uma coisa que a gente tem que ser melhorado e a gente tem que fazer benchmark com os clubes que já fazem isso. O Santos fez isso, faz isso muito bem. Mas a gente não pode esquecer do que traz do time, além de glamour, um bom futebol. Que são os caras que realmente são os estrelas, as estrelas aí, né? Eu pra falar a verdade, cara, eu tô bem preocupado não só com o risco de rebaixamento desse ano, mas com a gestão de 2015, porque no dia que o Pescarmona foi aí, cara, puta, deu desespero de ouvir esse cara falar. Deu desespero de ouvir ele falando que, pô, o Palmeiras não vai cair, sendo que a gente tem um risco enorme e eles não pararam para pensar em planejamento. Ou se pararam para pensar, ele não quis dizer no ao vivo no programa. Pô, isso é assim, isso é de dar desespero no torcedor palmeirense. Eu falo por mim, mas eu tenho certeza que um pedaço aí da torcida do Palmeiras pensa igual a mim. Porra, depois que ele acabou de dar entrevista, a gente recebeu aí um monte de mensagem de caras palmeirenses indignados com o que ele tinha falado. Então, assim, realmente me preocupa o lance da gente não ter hoje um elenco, não ter hoje nenhum time titular adequado para disputar um campeonato decente, uma Copa do Brasil, um campeonato brasileiro e muito menos uma Libertadores e uma outra competição internacional. Mas, pô, eu tô muito preocupado com a gestão do ano que vem, cara. Dodô, é a pergunta que eu faço pra você. Paulo Nobre, Pescarmona. Qual o cara que você acha que vai fazer menos burrada ano que vem? Olha, rapaz, pergunta difícil porque... Eu honestamente dizendo, rapaz, eu vou dizer pra você, eu não confio em nenhum mais desses candidatos e muito menos nos conselheiros que estão lá no clube do Palmeiras já, viu? Não confio. Porque depois que a nossa cogestora foi embora, só fizeram burradas lá. Só burradas, então. E esses caras estão no poder há muito tempo e não conseguem resolver o problema do Palmeiras. Isso se chama incompetência. Se eles fossem palmeirenses de verdade, como dizem que são, que batem no peito, que vêm na mídia e falam que são mesmo, vou dizer uma coisa pra vocês, largariam o Palmeiras, porque não tem capacidade de fazer melhor aquilo. Só que eles não têm. Agora, quem é melhor nesse momento, porque vai entrar um ou outro, né? Eu, sinceramente, vou dizer pra você, não sei quem é melhor. Não sei. Tenho minhas dúvidas e vou dizer uma coisa pra você, temo com o futuro do Palmeiras. Temo muito, porque eu não sei o que vai acontecer, cara. Não sei o que vai acontecer. Eu tava indo para um evento fazer aí, não pude estar aqui para poder sabatinar o candidato Pescarmona, mas vou dizer uma coisa pra você. Ele, eu vi uma hora que o Benjamin falou assim: se o Palmeiras cair, ele não vai cair. Não, mas se cair, ele não vai cair. Se, não vai, não, mas não vai. Gente, tá muito claro que o risco do Palmeiras cair é até muito maior do que o matemático disse aí, se é 20%, sei lá, 28%, 26%, sei lá. Tá muito maior que esse risco. Porque o Palmeiras pega o Internacional disputando uma vaga para Libertadores, com um time completinho. O Palmeiras vai com a vaga, com a zaga totalmente reserva. A mesma zaga que tomou 6 do Goiás lá, que é o Lúcio e o Vitorino. O Palmeiras tem o desfalque principal do Valdívia, que é um dos principais jogadores dele. Não sei, cara. Eu temo até com relação a esse jogo amanhã contra o Inter. Domênico e Bruno... Temo mesmo, cara. Não sei. Eu sei que vocês estão até falando do jogo, óbvio. Do jogo de amanhã, que é temeroso, sim. Complicada a situação. Mas vou falar um negócio, cara. E não só em relação... aos candidatos à presidência do Palmeiras, aos candidatos à presidência dos clubes, de uma forma geral, na sua maioria, acho que todos eles carecem de chegar e vir com um discurso mais real, sabe? Todos têm uma fórmula milionária, todos têm uma fórmula salvadora. Parceiros, né? Todos têm parceiros, todos têm isso, todo aquilo. Investidores. Sabe? E assim... E na prática? A meu ver, eu entendo que a coisa não é tão... A coisa é muito difícil, é muito complicada, é muito difícil, não só para o Palmeiras, como para muitos clubes que estão aí numa situação, às vezes, tão ruim ou pior financeiramente. E só existe um discurso para esses clubes. Qual que é? A coisa tá feia mesmo, a gente tem que apertar o cinto, tem que... Vou tentar colocar alguém que seja capacitado... e que erre o menos possível na escolha de jogadores que não sejam caros, mas que possam produzir o melhor possível. Tentar de uma maneira criativa, aí sim, com um parceiro, quem sabe, conseguir pelo menos um jogador aí que seja considerado grande talento, bom. E vou te dar um exemplo, por exemplo, viu, Bruno? São Paulo trouxe agora o Michel Bastos. Sim. Um jogador que veio aí a valores de Brasil, não de Europa. Tá? É verdade. Eu acho que esse jogador foi um grande achado, principalmente porque ele topou um salário nível Brasil, né? Foi. Ele veio, não que ele veio tenha vindo de graça, porque nenhum jogador acaba vindo de graça, tem sempre as suas luvas, etc e tal. E de repente catar um jogador desse. Candidato a dirigente que vem prometendo mundos e fundos. É a mesma coisa que ministro da Fazenda chegar e falar que o ano que vem o Brasil vai ser um sucesso. Tem todas as soluções. Que vai se recuperar, que vai ser uma maravilha. Não existe mágica. E sem dor, não existe. Eu sei que é meio chavão, mas remédio é ruim e amargo. É ruim e amargo. Mas se o cara foi muito realista, ele não ganha eleição. Aqui, duas mentiras agora, as promessas. Os caras gostam de ser... os caras gostam de ser enganados. Acabou de sair informação, o Dorival foi absolvido pelo STJD. Ai, que alívio. Não tem a mágica, mas às vezes tem a sorte também. O Luiz Álvaro, quando entrou para presidente do Santos, e depois ele esteve aqui. Ele falou que ele nunca imaginaria que em 6 meses de mandato ele ganharia 2 títulos. Porque ele nunca imaginaria que Neymar e Ganso iam vingar tanto. Porque o que segurou não foi o conselho gestor, etc e tal. O que segurou é que um trabalho até anterior de ter lá na base Neymar e Ganso, porque quem formou Neymar e Ganso não foi o Laor. Quem formou Neymar e Ganso foi o Santos Futebol Clube. Ele estava na cronologia, estava entrando o Laor e estava passando no mesmo momento. E um trabalho que estava vindo desde 2009. Quem sabe também não perdeu o Ganso? Fala aí. Porque geriu mal. Mas o Laor nunca falou que foi ele. Só tô falando que ele teve a humildade aquele dia e falou assim: eu tive sorte. Teve também. Sorte. Ah, lógico que teve. Deixa o rapaz. Com certeza. Ó, Bruno, fala, Bruno. Deixa eu falar rapidinho que eu vou acabar entrando no túnel e vou acabar perdendo a opinião. Solete é cabrar. Eu acho assim, ó. Paulo Nobre, ele. Vocês falaram ontem. Ele tá gerindo o clube com o coração. Mas ele deu um exemplo aí que quer ver o time no lugar que deve estar, como um gigante do futebol que é quando ele avalizou esse dinheiro para o clube. E assim, eu não acho que o Paulo Nobre ele fez uma grande gestão, muito pelo contrário. mas ele é um cara que eu, hoje comentando com um amigo, eu se eu pudesse, tivesse poder, óbvio, eu daria a chance dele trabalhar com um orçamento de 100% de cota de televisão e, enfim, o, todo o resto para 2015, para ver o que, que ele pode fazer. Porque o grande erro dele foi o Brunor, eu acredito, nessa primeira gestão. Mas teimou muito com ele, não pode errar e permanecer com o erro até o final. Não, olha, não é só o Brunor, eu lembro que o Belluso, quando esteve como presidente do Palmeiras, ele for... Como era o nome daquele diretor que eu não gostava dele também? Do Belluso? É. Tipulo? Esse aí. Ele ficou... Entrou no túnel. Acabou os créditos, vamos falar a verdade. Vai. Agora, o Belluso, ele insistiu que se estipula, o Tipulo insistiu. E aí ficou ruim a coisa. Fica ruim. Quando a coisa não dá... O maior erro da gestão do Belluso foi ele. E é ruim. Mas, Domênico, outra coisa que eu queria dizer pro Bruno, que com relação ao Paulo Nobre, ele teve num desses canais de televisão aí, dando uma entrevista, foi igualzinho o Pescarmona, hein? Não pense que ele falou outra coisa, não. O rapaz falou assim, o Palmeiras vai cair. Ele falou, não vai cair, não. Não, mas não, e se cair? Não vai cair. Não, mas e se não vai cair? Eles estão negando uma realidade, eles estão dizendo um negócio, cara. Eu não sei qual é a certeza que esses caras têm que o Palmeiras não vai cair. Eu queria ter essa certeza, pra poder dormir tranquilo, porque eu não tô dormindo. E o Valdívia não joga amanhã. Então, e não joga amanhã, e a zaga amanhã, Benjamin, que joga, é a mesma que tomou de 6 do Goiás. Eu não sei, amanhã, olha, eu vou dizer agora, se o Palmeiras conseguir um ponto lá, eu vou comemorar que nem se fosse título. E é um fato curioso, né, Portugal? Porque eu vou dizer uma coisa pra você. E outra, aliás, o torcedor do Palmeiras, ele não tem que comemorar amanhã contra o Inter, porque é muito... 0,00001 pra... Tem que torcer pro Flamengo amanhã. Tem que torcer pro Flamengo não perder pro Vitória. Até o empate serve. Então, mas é isso que eu ia falar, porque o empate leva pro último jogo, os dois com os mesmos número de pontos, mas o Palmeiras na frente do Vitória pelo número de vitória. E aí o Palmeiras só depende de ganhar o jogo. É sui generis. Porque se depender no Palmeiras jogo... É sui generis. O Palmeiras depende dele e depende de dois. Seria o Flamengo e o Santos. E não pode confiar em ninguém, nos três. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Incrível isso. Deixa eu falar um negócio. A esperança do torcedor do Palmeiras amanhã é o seguinte: que a torcida lá do Flamengo em Manaus vai lotar o estádio. Sim. Então amanhã. Olha, mas eu espero mesmo que o Flamengo. Amanhã o time do Flamengo entra. Os caras falam que tem motivação. O estádio vai estar lotado, a torcida do Flamengo em Manaus. Você vai ver o que vai ter de gente. Acho que o Vitória não vai estar também, querendo ganhar? Não, óbvio que o Vitória quer ganhar, porque se o Vitória ganhar, o Vitória vai dar um grande passo para escapar do rebaixamento. O Sérgio estava na Fox hoje e falou um negócio interessante. O Palmeiras não pode ir para a última rodada... Atrás de todo mundo. Não pode. Porque foi. O Sérgio falou o seguinte, a última rodada, ele falou... Acabou o campeonato. O Sérgio falou, ele passou isso com o Vitória, falou, o emocional tá lá embaixo, tudo dá errado. E aí nós lembramos que o Corinthians em 2007... Imagina o último jogo. Pra não ir pra último jogo, Breno, pode ter ganhado o Inter os caras empatarem no mínimo. O jogo do Corinthians... Não precisa ganhar, se empatar com o Inter, o Vitória não ganha do Flamengo. Em 2007 o Corinthians não ganha, o goleiro tinha o Vasco... Mas vai pro último jogo, mano. Vai pro último, se não ganhar do Atlético aqui, vai ganhar de quanto? Ele falou, se for pro último não dá. É isso que eu tô falando. O Sérgio falou. Atrás de todo mundo, ele falou. O Palmeiras tem que permanecer na frente. Se entrar na zona de rebaixamento, já era. O Palmeiras não pode perder pro Inter sábado de jeito nenhum. Bom, que é o que perder, assim, mas é o óbvio. Se perder, o óbvio... Ele não quis falar, vai cair. Aí ele começa. Então, olha, o Palmeiras não pode perder. É complicado, não. Agora, vai escapar. Uma pergunta rápida para vocês. Ele falou que o emocional tá lá embaixo, tudo dá errado, você quer acertar, não consegue. Jogador não dorme na véspera do jogo. De nervoso. É pior, lógico. O Palmeiras não pode perder de jeito nenhum. E o Inter não pode perder de jeito nenhum. O Inter tem que ganhar. Agora, uma pergunta pra vocês. Dos quatro jogos que envolvem ainda o rebaixamento, os dois do Vitória e os dois do Palmeiras, qual é o jogo que tem mais cara de resultado óbvio? Internacional Palmeiras. Internacional que vai ganhar. Ele vai ganhar no Palmeiras. A lógica é essa. Isso eu cravo, sempre. Aí é que tá. Pergunta. Mas é verdade. Quatro jogos. Mas é verdade. Aí é que tá, nós estamos dependendo do Vitória empatar no mínimo. Dependendo do Vitória. Dos quatro jogos que envolvem Palmeiras e Vitória... Não é só Palmeiras e Vitória. Não, mas não é só Palmeiras e Vitória. Só se você pegar, por exemplo. Não, mas tem ainda o Criciúma e o Curitiba que estão ali, mas não estão. Eles estão ali, mas não estão. O Criciúma já caiu, Domingo. Chapecoense e o Curitiba. O Chapecoense tem 3 pontos a mais que o Palmeiras. Eles pegam o Cruzeiro em casa. Só que assim, o Cruzeiro tá de férias. O Curitiba vai pegar, acho que o Atlético Mineiro, que também tá de férias, Sombra. Vai ganhar os dois. É que tá. Mas o... Vitória e Palmeiras, Sombra tem. Entre os quatro jogos que envolvem Palmeiras e Vitória, qual é o jogo que tem mais cara de resultado óbvio? Amanhã. Pra mim, amanhã. É. Pra mim, se o Palmeiras ganhar amanhã... Pra mim vai ser uma grande surpresa. O torcedor do Palmeiras tem que ir domingo e na Paulista pra pode comemorar. Desculpa, é o futebol você não tem que encarar dessa forma, não. Que existe o favoritismo do Inter, existe, mas... Pesem também o fato do Inter ser um pipoqueiro de mão cheia. Nossa. É verdade, o torcedor do Palmeiras é que o Cruzeiro também era tão favorito quanto o Inter era no Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras foi sem Valdívia e o Palmeiras conseguiu empatar. Mas o Cruzeiro isso mas aconteceu. Ganhou por uma isso aconteceu. Só que foi há muitas rodadas atrás. É, umas seis rodadas atrás. Não, era outro rodadas. Cruzeiro com gordura pra queimar. O Dorival tinha acabado de chegar. Mas aconteceu. Tava um tempinho. Aconteceu, Sombra. Agora uma coisa é a seguinte. A matemática é muito simples. O prazo voltou nesse jogo? Voltou. Voltou. Não, se o Palmeiras. Já tava um jogo ou dois. Se o Palmeiras entrar na última rodada. Se o Palmeiras entrar na última rodada atrás do Vitória, pra mim ele tá rebaixado. Agora lá, Zé, pra mim, fala, tá Zé, fazendo uma pergunta. Agora o Silvério. É coisa rápida, é que fala, eu tô ouvindo vocês falarem, porque o negócio do Palmeiras, esse seria o terceiro rebaixamento do Palmeiras, né? Porque caiu uma vez, né? Foi em 2002 que caiu. Foi. Depois em 2012, né? Mesmo ganhando a Copa do Brasil, porque aí o palmeirense não tá nem aí, porque joga Libertadores, joga com Caio Mancha no ataque, porque não tem time, porque tinha caído. Quando você cai, ninguém quer jogar no seu time. Sim, né? É verdade. Uma vez que o Josimar também falou, não vou jogar, e depois tem monólogo. Na Série A ele jogou. Mas tem monólogo. E aí, Silvério? Não, eu tenho uma pergunta pro Domênico, que eu sei que é muito palmeirense, e eu sou muito fã dele há muito tempo. O Palmeiras. Exatamente. Tem monólogo. Tá, o Palmeiras que pega agora o Inter fora, né? É 7:30 da noite, Domênico? 7:30. Tá, se o Palmeiras ganha do Inter, o Palmeiras vai fazer 3 pontos. Mesmo presidente. Porque antigamente o Campeonato Brasileiro valiam 2 pontos. Tem monólogo. Não, a pergunta é, Domênico, que horas é o jogo do Vitória? O jogo do Vitória é 9 da noite. Ah, tá bom. No mesmo dia. Tá certo. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros. Atrizão, né, HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Grupo Ester, o nome construído com história. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Agora, ó, dica importante que o mano vai dar pra você, empresário. Não é, mano? Opa, pra você que é chefe, velho. Pra você que é patrão, mano. Se liga só. Já notou que o mercado tá sempre mudando, né, amigão? A molecada chegou e transformou mesmo o jeito de pensar e de agir dentro das empresas, cara. E você, tá acompanhando essas mudanças ou tá aí moscando, tá panguando aí no mundo? Não pode não, cara. Agora, pra manter os jovens talentos animados e motivados, é preciso muito mais do que aqueles presentinhos que as empresas davam antigamente, amigão. Aquela cesta de Natal cheia de tralha lá, fubá, milho naquelas latinhas, ervilha, lentilha. Meu Deus, mano, funcionário não quer mais isso, não. Pensando nisso, a Ticket lançou o Ticket Alimentação de Natal, um cartão que oferece liberdade de escolha para todos os seus colaboradores, facilidade para sua empresa e, amigão, um Natal muito mais animado para todo mundo, cara. Com ele fica fácil preparar aquela super ceia para toda a família ou aquele churrascão para toda a galera. Isso porque ele traz milhares de estabelecimentos credenciados Ticket, cara, para que seus funcionários possam escolher onde, como e o que eles vão comprar. Nada melhor que isso, né? Você ter liberdade de escolha. É isso aí, Ticket. Parabéns. Agora sua empresa ainda pode solicitar o Ticket Alimentação de Natal e pagar em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito, cara. Que boiada, hein? Quer mais uma boiada aí? Frete grátis, amigão. Aproveita que o frete é grátis. Pronto para mudar de vez o jeito de motivar os seus colaboradores? Então acessa aí, tanatal.com.br. Não anotou? Vou repetir, hein? tanatal.com.br. Contrate já. É nóis, Basílio. Contrate já. Um dos, um dos assuntos mais importantes do dia é o fico do Rogério Ceni. É o continuo. Vamos ouvir aqui um pouquinho aqui de uma entrevista que o Rogério deu. Vamos ouvir o Rogério falando a respeito do fico dele? Vamos? Pra gente, exclusivo? É oficial, entrevista oficial. Ele é São Paulo? Estou muito contente e espero poder, no ano que vem, retribuir com uma grande Libertadores, que a gente consiga esse título tão sonhado, né? É uma pena a Sul-Americana desse ano ter ficado para trás, mas eu acho que esse time vai estar mais forte ainda pelo conjunto, por tudo que foi conseguido ser feito dentro desse ano. Eu acho que a tendência é que a gente uma peça ou outra possa estar mais fortalecido para o ano que vem, possa jogar de igual para igual com grandes clubes que nós vamos enfrentar nessa Libertadores. Sem dúvida, o ambiente de trabalho, as pessoas que aqui estão, eu acho que trouxeram uma nova vida. O Kaká, eu lamento muito a não continuação, né, da estada dele aqui, foi uma pessoa que acrescentou muito para a gente. Vai ser uma peça importante que nós vamos perder, que o grupo possa sustentar essa perda, não só futebolística, mas principalmente como pessoa, pelo que ele agregou como homem, como pessoa aqui nesses dias que ele esteve com a gente. Então vamos tentar compensar isso, quem sabe com contratações, com fortalecimento do grupo, né? E com a manutenção do bom ambiente que a gente sempre teve aqui. Meu coração, a parte emocional, querer estar aqui, querer tentar terminar cada vez melhor, ser São Paulino, me sentir bem, eu acho que isso foi muito importante, e a amizade, o carinho de todos que eu tenho num lugar que eu frequento há 25 anos. Nós sentamos para conversar 10 minutos antes de o presidente se dirigir à sala de imprensa. O presidente falou que passaria aqui hoje, que gostaria de conversar, e manifestou o desejo que eu continuasse, e eu também, nós em 3 minutos achamos que seria o ideal renovar até o fim de uma Copa Libertadores, né? Com a esperança da gente conquistar. Eu acho que ele achou importante a experiência dentro da competição, já principalmente também com a perda do Kaká, que pudesse ter alguém que já tivesse vivido essa situação várias vezes. E eu, para mim, é o prazer maior da minha vida, que é jogar pelo São Paulo. O Muricy também acho que foi peça fundamental para isso, porque ele sempre apoiou bastante, é um cara que eu tenho uma convivência desde a primeira vez de mais de 20 anos, né? Ele sabe do profissional, da dedicação, do lado profissional que eu tenho, e sempre me apoiou bastante. Ele falou para mim que, quem sabe, né, a forma como nós perdemos, eu acho que não foi uma derrota merecida, o time jogou bem, eu acho que vale o aplauso, o carinho do torcedor no final do jogo, pois era para a gente estar nessa final de Copa Sul-Americana. Mas ele falou, quem sabe nós perdemos essa para ganhar uma Libertadores, e eu gostaria muito que você ficasse, que você continuasse com a gente, porque você seria muito importante para mim no ano que vem. Então, acho que pesou também muito, foi um fator que pesou bastante para continuidade. O doutor Ataíde também foi uma pessoa que veio conversar, já tinha conversado comigo a semana passada, mas eu estava querendo viver essa Sul-Americana da melhor forma possível, e nós deixamos para conversar hoje, em 10 minutos, acertamos a continuidade. Apenas uma prorrogação de contrato, sem mudança nenhuma, uma prorrogação de contrato até 5 de agosto do ano que vem. Bom, vocês viram aí, né? Pelo menos, né, Benji, acho que tudo influenciou, né? Tudo influenciou pra permanência dele. O Muricy, a Libertadores, ele tá bem, tá legal. Mas jogando em alto nível. Mas ele não decidiu isso hoje, não. Ele foi decidindo a coisa com o tempo. Eu acho que há um mês e pouco atrás, talvez de 2 meses pra cá, ele foi vendo que ele ia jogar, sim, gente. Eu tô falando isso aqui faz um tempo, o Mota não acreditava. O Mota desdenhou de mim, tirou sarro. E ele falou que o Rogério tinha que parar mesmo. Falou que o Rogério tinha que parar. Ele chegou a comentar, você acha que o Benja, meu... O Benja todo metidinho a querer dizer que sabe das coisas. Eu achei que ele sabia. Quis plantar uma mentira. E aí ele fica com essa cara de nada, Gaí. Agora ele deixou... Eu falei, pode a única falar, coisa Rogério, que eu falei é o seguinte: você sabe da informação, você não quer falar, você prometeu. Se eu soubesse, eu teria falado sempre. Duvido. Te juro. Da amigão do Rogério. Juro, não falo com o Rogério há muito tempo. Você é brother, mas... Juro por Deus. Meu filho tem camisa assinada dele. Falo, olha, palavra para os meus dois filhos na vida que eu não sabia, não. Mas ele... Eu interpretei uns fatos que eu tava vendo aí, analisando, conversou com uma pessoa, conversa ali. E faz tempo que eu tô falando o seguinte, você não acreditava. Ouça as últimas entrevistas do Rogério Ceni. Rogério Ceni não fala que vai parar. Ele nunca falou. Ele falou lá atrás, numa época que ele tava, sei lá, meio assim. Ele falou, não, vou parar no final do ano. Depois de faz uns 2 meses, não tem uma entrevista do Rogério Ceni que ele fala, é meu último jogo. Teve agora um clássico aí, qual foi? Qual foi? São Paulo e Santos. São Paulo, não é teu último clássico e tal? Ele falou, peraí, tem a Sul-Americana. São Paulo e Palmeiras. Se ele vai parar mesmo, ele não dá essa fugidinha direita, não. Ó, é meu último clássico, sim. É verdade. Contra um time da capital, é esse, São Paulo e Santos. Pode pegar todas as... Mas se ele tivesse vencido a Sul-Americana, eu acho que pode ser que ele parasse. Ele não ia parar. Ele não ia parar. Acho que poderia ter parado. Não ia parar. Se vencesse a Sul-Americana, eu acho. Não, eu acho que 100% de convicção só depois que falou, porra, não deu certo a Sul-Americana, quem sabe a Libertadores. Agora... Ficou claro aí na entrevista dele, várias vezes, esse alerta de algumas peças... Falou pro time, pro time ficar mesmo mais antes, fortalecido, isso. várias vezes. Mesmo antes de ser eliminado da Sul-Americana, já era o Muricy falando publicamente, isso. Olha, antes de eliminação. E parabéns aí pra nossa produção também, viu, Sombra? Parabéns aí pro Bressani aí que colheu essa declaração exclusiva pra gente. Foi lá no CD lá. O Bressani, velho. Que o Bressani colhe outra coisa, velho. Nós aqui, o Mané. Quem não sabe? Quem não pode? O Cátio, o São Paulo é brother. Achou que falar tudo isso que vocês falam aí. Tudo que vocês falam é muito bonito, meu. Mas se não fosse no vestiário falar, fica, mano. Mas se não fosse claro, eu falar, mano, embora. Mas isso é claro. Para embora, né? Meu. Se o técnico de São Paulo fosse, por exemplo, Ney Franco, duvido. Aliás, Ney Franco tá no Vitória também. Isso é um handicap bom pro Palmeiras não cair. Não estou nem falando só no caso do Ney Franco, porque houve uma rusga. Eu tô falando assim, uma classe de treinadores. Credibilidade. Olha, é o Muricy Ramalho. É o cara que começou com ele. O Muricy começou com ele lá atrás. Se fosse o técnico de São Paulo, eu acho que ele até ficaria. Vanderlei Luxemburgo, que gosta muito do Rogério. Gosto dele. Então ele sente o amparo. Agora, ratificando o que disse o RG, em muitos momentos ele falou assim, chegada de peças, reforços. Que por quê? Precisa de peças e reforços, não assim pra evitar queda, pra ficar em plano intermediário. É pra chegar e falar... É o win, né? Agora, vamos disputar o título da Libertadores. Que foi na busca do Cruzeiro, mas manteve uma distância e não conseguiu alcançar. Precisa das peças para o ano que vem, não só alcançar Cruzeiro, para passar, para brigar, bater mesmo, né? E outra, esse discurso de dirigente, sim, teremos um time competitivo. Competitivo não, a gente tem que ter um time para... Graças a Deus que o Rogério vai ficar. Ah, você gostou? Com certeza. Eu deixaria até o Denis no gol e o Rogério no meio de campo. Só pra ele bater mais faltas. Ah, é? Que eu acho que o futebol brasileiro, você pode ver, o Cruzeiro ganhou o brasileiro, rapaz, sem bater uma falta. E aí eu entendo, Sombra. Veja na Tuidi. E aí eu entendo que ele é uma recíproca e um apoio também ao Muricy. Porque como o Muricy ficou isolado aí sozinho durante essa semana, falando, criticando, até de alguma maneira, criticando a diretoria, falando que está atrasado, que os caras estavam muito mole, estavam muito não sei o quê. E aí você já sabe como é que o circo pode pegar fogo. Mas aí vem o Rogério e eu não gosto dessa coisa, não. Sabe por que, região? É o seguinte: o Sombra falou aqui do Michel Bastos. Mas é um jogador que só veio num preço bacana e veio não bacana, um preço aceitável. Por quê? Porque ninguém ficou fazendo oba-oba. É um cara que todo mundo era bom, tava escondido. Ninguém falava no Michel Bastos. Mas o Muricy disse que talento... apareceu com ele. Mas se você começar a fazer muito oba-oba, o preço sobe. Mas oba-oba é uma coisa. Ser ágil é outra. Se o Muricy falou que talento, é porque deve talento. Não ia falar aí. Mas o Michel, se deu São Paulo, ninguém tinha comentado. Ele apareceu com o jogador contratado. Mas o que o Muricy tá dizendo, que o Muricy tá mandando... O Muricy tá mandando... o Muricy tá mandando... O Muricy tá mandando um recado. Pra diretoria. Traz mais, porque nós precisamos ganhar título. Vamos a mais ouvintes, é o último ouvinte da noite. 3284-7097. Mas na etiqueta da camisa do Rogério que tá vendendo, tá lá. Camisa de despedida, Rogério. Só pra tirar esse... No site também. Na etiqueta que vem na camisa. Ele não foi na apresentação. Deu o problema da pênalti, naquele dia, daquele discurso, aquele dia sim, eu tinha 100% de certeza que o Rogério não ia parar mais. Mas eu falei, o cara da pênalti colaborou com a dela. Mas o Rogério aí tá tendo chorinho, Sombra, mas essa pode ser a última camisa dele. Agora fica a pergunta. É de despedir. Fica a pergunta. O torcedor deve comprar essa camisa como uma última camisa ou como apenas uma camisa? Apenas uma camisa. Será que será a última camisa? Aí eu já não sei. Será? Pode ser. Já não sei. Eu acho que o Rogério Ceni joga... Ano que vem com essa camisa. Será que joga? Não, eu acho que ele joga ano que vem com essa camisa. Vai jogar no como diz o Mano, porém... Porém, a última camisa não vai ser essa. Não será essa. E outra coisa, tem esse palpite. Ele joga no último jogo do São Paulo, ele vai jogar com a camisa. Temos 32 times da Libertadores. Ganhar a Libertadores é difícil pra cacete. Se o São Paulo conseguir esse feito, que é difícil, ele vai jogar uma Mundial. Agora, é mais seis meses. Eu não tô querendo. Nós, exato. É isso o Aidar falou isso. Não, que joga. Não tô querendo colocar o carro na frente dos bois. É, difícil. Porque seria muita prepotência difícil. Chegar e dizer, né, de falar de Mundial. Mas na hipótese de vencer uma Libertadores. Você não tem a dúvida. Você não tem a dúvida que o homem estica até o fim do ano. Acho que ele vai lá pro Marrocos. Se ganhar uma Libertadores, o nego viaja pro fim. Óbvio. Não, não vai ser mais Marrocos, não. Onde vai ser, mano? Eu acho que vai ser Austrália agora. Nem que ele tenha que esse ficar ano ainda no... é Marrocos, mas ano que vem já não será nem mais. Nem que ele tenha que ficar no Havaí seis meses e voltar pra jogar. Vamos lá, ouvintes lá, 3284-7097, oferecimento de Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Não é incrível? Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Tá no ar, mais um ouvinte, Dodô. 3284-7097, olha as Drubal tocando. Não cesse de falar comigo hoje, eu preciso falar particular com você. Tá bom. Tá certo? Tá certo. Hoje? Hoje? Hoje à noite. Hoje à noite. Alô? Alô, quem fala? Quem fala? Sumiu. Já é, Elvis. Já é, Elvis. Foi abduzido, mano. Já é, Elvis. É, sexta-feira, né, velho? Agora tem. Agora tem gente, alô. Escovador. Alô. Alô. Quem fala? Alô aí. É Ciro. Opa! Ciro. Ô, Ciro, tudo bem? Ciro do que é o nome completo? Ciro José de Oliveira. Ciro José foi um repórter, né? Onde, Ciro? Ciro José? Sim, repórter. Ciro José de Oliveira. O Ciro José, não sei se foi repórter, mas eu lembro dele como comentarista. E se eu não me engano, é um dos caras que era mais forte na Rede Globo no cargo diretivo no esporte. Ô, Ciro, e quantos anos, hein? 28 anos, Odor. 2,8 a região hoje. Hoje, sexta-feira? É, e o último ouvinte, ele. Sexta-feira? É, e aí? Aí a guria chega pra você e pergunta: você cheira? Aí você responde: é o Ciro. Ah, sensacional! Eu gostei dessa piada aí, RG. Essa é muito boa. Você vai estar aqui, pai, eu não acredito. Seu louco! E tinha aquela música do Fábio Júnior, não tinha? Qual? Quando Ciro mundo e alguém chega junto. Tô nessa sonada aí. Ô, Domênico, quantas filhas o Fábio Júnior tem? Duas? São oito filhas. Oito? Quantas filhas ele tem? Contando com o Fiuk, são oito. O locutor. É Jorge Carmelo. Como? Jorge Carmelo aqui. Eu queria ouvir, Ciro, fala o nomezinho da Rádio Energia, a Alegria da Cidade. Fala aí. Energia, a Alegria da Cidade. Ai, que delícia. Olha, você está concorrendo agora. Olha que legal, Sombra. Acabamos de fechar a promoção. É. Feijoada com Marcos Ibeluti em Mongaguá. Olha que delícia, viu? E, no clube de campo. No clube. Ó, e pode vir buscar de chinelo aqui. A promoção. Quem é que disse que você tem a voz mais gostosa do rádio? O volume do rádio, relaxa. Quem foi que disse? Quem foi? O Mota disse que você tem a rádio mais gostosa do rádio. Marcos Ibeluti fez voada em Mongaguá. Você vai, olha, você vai com a Kombi da rádio. Olha que gostoso. Com toda a equipe de promoção. Vai a Edneia, o Rosvaldo, vai todo mundo te levando. Quem é Edneia e quem? É o pessoal da promoção. Edneia e o Rosvaldo. Rosvaldo? É. Rosvaldo. E o Zé Bife na pilotagem. O Zé Bife dirigindo e cantando pra você. Não tem mais nenhuma promoção. Só o tem várias aqui. Como é? Canta uma música do Jorge Matheus. Do Jorge Matheus. Peraí, minha namorada tá aqui. Esqueci lá. Isso, como é que chama a música do Jorge Matheus? É. Ela fez cara de tipo. Tem aquela que vai chover. Como é que. Pergunta pra ela ali. Que eu esqueci, eu toco direto aqui na rádio, eu esqueci o nome. Esqueceu? Da musiquinha. E a promoção é Feijoada com Marcos Ibeluti. Logo eu. E não achava que não acreditava. Delícia aqui na energia, alegria da cidade. Uau! Boa, Jorge Carmelo. Obrigado. Mas e pro ouvinte que tá com o carro judiado, você não tem nada, não? Ah, olha só, a gente tem aqui a promoção. Semana que vem vai entrar a promoção de Natal, valendo um cadete com um afogador. Só aqui na energia. Olha só, né, mano? E olha, vou falar pra você, a promoção, se você ligar no final de semana, vem aquela trava de marcha também. Trava carneiro, velho. E trava carneiro. Carneiro, carneiro. Ô, Carmelo, você me lembrou dos carros com afogador, carro a álcool, quando era o frio. Nossa. Deus do Que delícia, não, só e aqui. E o cheirinho. E vai ter também aquele reclinador de banco? Vai ter. Olha, Carmelo, o Oswaldo falou que o carro já vem com aquele cheirinho. Ô, Carmelo, você tem adesivo você pra mim aí? Tem o adesivo do logo antigo da rádio, o novo não chegou ainda. E mas o câmbio com o que tinha o Siri, né? Exatamente. Estrelinha, Siri. É, dadinho. Ó, só lembro, o Oswaldo mandou lembrar que o cadete não chega na quinta marcha, mas a quarta vai que vai, viu? Tá certo. Ô, Carmelo, se eu ganhar, posso levar um acompanhante pra Mongaguá? Com certeza, mas assim, no cadete não cabe porque tá sem o banco do lado. Mas você pode ir na Kombi, a gente arranja, você vai com a gente, você é aqui na Enesia, a alegria da cidade. Ciro, abaixa o volume do seu rádio, Ciro, por favor. Alegria da cidade. Beleza. Vamos lá, Dudu. Qual que é o bairro que você mora aí, velho? Dudu, eu moro na Casa Verde. Ah, nós aí, né? Casa Verde aí é eu nós, tenho que falar. Não, é Jaboatão, conhece? É minha mãe que mora lá. Eu também morei lá. Jaboatão, velho. Tá ruim a ligação, Jaboatão, hein? Tá ruim. Jaboatão e Jamar não tá. Jaboatão, né? Vamos lá, Dodô, assume aí. Mas eu vou saber se vai continuar a ligação aí, tá bom aí? Tá bom. Não, tá ruim, tá ruim. Peraí que eu vou descer pro carro. Ah, velho. Vamos lá. Coisa, hein? Tá feio. Melhorou, vai. Qual que é o time aí, brother? Até onde der. Só o Lina aí, Brenda. Quem? Esporte Clube Corinthians Paulista. Totalmente, né? Ah, não. Benja. Benja é Corinthians, sim. Ai, nessa, Benja é Corinthians. Eu sou Corinthians. Não, eu serei. E aí, ser. Ô, Benja. Oi. Ô, Benja, teve outro dia que eu fui te comer lá no Carlinhos? Ah, não tô entendendo nada. Teve um dia que eu fui te comer lá no Carlinhos? Comer ele? Foi comer você no. Porque tem um prato lá que eu dou, a capa do Dom Benjamin. É o único lugar que eu quero comer. Você comeu ele todinho? Você comeu ele todinho? Comi ele todinho. E ele tava bom? Ele falou que ele chegou. Que conversa é essa? A hora que ele chegou lá, o Chuchu tava com ele. Ah, é? É. Que conversa é essa? Chuchu é que nós estamos chegando perto do final do programa. Vamos lá, você está sabendo dos últimos desdobramentos, a renovação do Guerreiro? Como que tá isso aí, mano? Não, olha, Sombra. Sombra. É... Deu uma arriscada agora, acabou de sair do serviço, pelo comer. Tá ruim a ligação. Eu sou muito parecido com o Júlio, do pai do Cris. Tá certo. Mano, e aí, como tá a situação do Guerreiro? Olha, Sombra, tá complicado ainda porque o Corinthians, ele ofereceu algumas coisas pro Guerreiro, inclusive a participação em lucros. Mas o Guerreiro ainda ficou de responder, parece que ainda não acertaram não. Pode ser que pra semana que vem exista um desfecho, mas o Guerreiro tá fazendo um pouco de doce, cara. É complicado, né, velho? Porque o Guerreiro, ele tem uma proposta aí, dizem que da Inter de Milão, e se ele deixar o Brasil, ele já tem lugar certo pra ele estar jogando na Europa. Então isso aí acaba complicando um pouco mais. Mas eu duvido que a Inter de Milão pague o que o Corinthians tá oferecendo pra ele. Aí é questão de gosto, né? O Corinthians fez uma gozação aí em relação ao Inter e o Grêmio. Sim. Fez uma postagem em redes sociais. Mas foi ontem, né? Foi ontem, exato. Sim. Usando os mascotes da Olimpíada e da Paralimpíada... Foi. Que um azul e o outro vermelho, fazendo uma gozação, né? Diz que o Mano Menezes não gostou dessa provocação, não aprovou essa brincadeira aí. Ah, mas é frescura, Sombra. Ele é do Sul também, né? Porque, querendo ou não, o Mano Menezes é um cara aí que ele tem a cultura gaúcha e tudo mais, ele não gosta de entrar nessas divididas aí, mas o Inter e o Grêmio pediram pra tomar na testa, pra não usar um outro termo. Porque, querendo ou não, o Inter e o Grêmio, eles não tinham nada, absolutamente nada, que pra reavaliarem essa causa aí que o Curitiba tinha aberto. Porque o Curitiba sim era um time interessado, era um time que teoricamente poderia reivindicar isso, caso existisse qualquer irregularidade. Porque o Curitiba tá ali na zona de rebaixamento, tá muito próximo dela, conseguiu vencer o Palmeiras no último final de semana e saiu. Mas é complicado, cara. O Inter e o Grêmio se submeteram a uma situação de time pequeno, Sombra. Submeteram a uma situação de time pequeno. Eu acho que é ridículo dois times aí que tem o tamanho do Inter e do Grêmio. Eles vão até a FIFA reivindicarem. Mesmo, vai ser mais patético ainda. Inclusive o D'Alessandro hoje no Sul, Sombra. Ele deu umas declarações aí falando um monte de bobagem aí de que o Corinthians é beneficiado aí quando vai pro STJD. Falar pra essa anta aí que o Corinthians hoje, no Campeonato Brasileiro, é o time que mais vezes foi chamado no STJD. O Corinthians perdeu o mando de campo. O Corinthians perdeu jogadores importantes no decorrer da competição, como foi o caso do Petros, como foi o caso do Guerreiro. Enfim, é melhor o D'Alessandro ler um pouco mais. Passou a ser julgado como deveria ter sido sempre agora. Não, negativo. O Corinthians, Sombra, me desculpa, mas eu acho que o STJD em diversas oportunidades pegou no pé do Corinthians aí, principalmente quando tirou o Guerreiro de campo. Ah, até porque o cachorro entrou, pegaram no pé assim. Acho, Sombra. Ridículo, Sombra. Ridículo. 100 anos pra pagar. Ô, Ciro... Vamos Ciro, renovar olha, com o Paulo. Putz, e isso é tá demorando, acho que é por isso que tá demorando, até você explicar como é que... Ciro, seguinte, cara. Oi, Sombra. Infelizmente já são 8 horas e 1 minuto e temos que encerrar a sua participação. Sim. Mas, problema. Tá muito bom? Obrigado. Fico feliz de ter conseguido. Eu queria convidar vocês aí. Eu sei que tem gente que não é, não. Está incompreensível o seu recado. Tua ligação tá muito ruim, viu? Melhorou não? Melhorou. Tô indo tocar com o meu quarteto. Eu tenho um quarteto de falar em roupa nos 50 e 60. Tô indo tocar aqui na TV agora. Quem puder, tiver por aqui, quiser escutar uma boa música, tá convidado. Que tá ao lado do Prangó. Tá bom então, cara. Um abraço pra você, boa noite. Obrigado. Beleza. Pela audiência, viu? Obrigado, viu, gente? Obrigado por valeu. Valeu, casa, Ciro. Nós que agradecemos. Valeu. Valeu. Estádio 97, oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo. 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Agora, convite importante para você que está pensando em fazer uma faculdade de tecnologia. Já agora, para 2015. É o seguinte, se liga. A Banditech está convidando você para o evento Trilhas. Esse evento é uma chance para você conhecer os cursos da Banditech em oficinas monitoradas pelos professores de cada área. E as oficinas vão ser totalmente práticas, hands-on, como se diz na área de TI. Claro, né? Banditech tem 75% de aulas em laboratório e não iria fazer um evento meramente teórico, não é verdade? Você vai sentir na prática o que é estudar na Banditech. São 3 trilhas, tá? Wi-Fi, desenvolvimento e banco de dados. O evento Trilhas vai rolar de 8 a 10 de dezembro. 8 a 10 de dezembro. E as inscrições são gratuitas no site da Banditech, banditech.com.br. Mas não bobeia. Sabe por quê? As vagas são limitadas. Então entre lá agora, escolha a oficina e a data que você prefere. E se quiser, você pode fazer mais de uma trilha para conhecer melhor cada curso e as diferenças entre eles. Ideia bacana, fala a verdade, mais uma ideia genial da Banditech. Vai lá, Banditech, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Ah. RJ! Ah. RJ, quem ganhou? Ah. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Ah, mas vai curtir muito! Aline Silvestre Nunes. Aline Silvestre Nunes ganhou a camiseta do Estádio 97, produzida pela Fit Camisetas, o parceiro do seu evento. Benjamin, fim de semana as pessoas vão sempre buscar um empreendimento, de repente, para morar. Ah, eu tenho uma dica sensacional. Qual é a sensacional? Sua dica? Antes que eu mandar um abraço pro meu amigo Adilcinho da CESP. Foram 20 anos que eu conheço Adilcinho. Grande Adilcinho. Que ele tinha um abraço pro Adilcinho. Pra Karina lá, grande corintiano da CESP lá. Segunda-feira, segunda-feira, o 97 vai ganhar o prêmio. Será? Nós vamos lá buscar. É. Tomara. Vai eu, Bá, buscar. Mas só de ser indicado. Ah, presente pra mim? Só obrigado, Adilcinho. Já ganhou um prêmio aí, ó. Ô, obrigado, relógio. Mas o do... Fala aí. O do obrigado. O do Benja do São Paulo. Não, não, não. Meu do Corinthians. O do Benja do São Paulo. Eu sei que você é São Paulino, mas eu trouxe um grande presente pra você. É um relógio da Adilwatch. Do Corinthians, vai Chupa, Corinthians! Beijo. Vai, cobriu! Vai, Corinthians! Você conhece até São Paulino, então, né, ó? Há quantos anos você me conhece, animal? Então. Tô brincando, animal. Eu sei que você é um grande corintiano. É nóis. Há 26 anos eu te conheço. É. Um grande beijo. Tem uma coisa mudada lá no jogo. E segunda-feira nós vamos ganhar o prêmio da CESP. Se Deus quiser. Vamos ganhar. Tomara. Olha só, amigão, se você tá procurando um investimento seguro, olha, é época de investir. Agora é época de investir, hein? Invista nos melhores imóveis de São Paulo com a qualidade de segurança e valorização do Grupo Esser. Eu estou falando do Hyper Home Design no Alto da Boa Vista. Se liga. Sabe quanto é a valorização do imóvel na região do Alto da Boa Vista nos últimos 5 anos, mano? Quanto é? 241%. Tá brincando. Imagina se você comprou um imóvel lá há 5 anos atrás... Olha a valorização dele, 241%. Então é época de investir, investir com a Esser. Estúdios de 31 metros quadrados em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô, com preço à vista a partir de R$ 269 mil. Gente, tem carro aí que custa o dobro disso, vai ter um imóvel. É investimento para você que quer fazer um excelente negócio. Anota o telefone aí, 5546-0439. 5546-0439. É a época de investir, amigão. E olha, segunda-feira eu vou dar outras dicas aí. Tem o VIP Augusta Exclusive Home. É, perto, pertinho ali da futura estação Higienópolis, no metrô. Com preço à vista a partir de R$ 269 mil também. Lançamento é agora, dia 4 de dezembro. Amigão, é a hora de investir. Investimento para você que quer fazer um ótimo negócio. Acesse Esser.com.br. Grupo Esser é um nome construído com história. Ah, o Rafa Horn hoje não tem voz. Eu saí de lá agora. Por quê? Por causa da renovação do Rogério Ceni. É verdade. Eu fiz uma reunião com ele agora, de uma hora, ele falando comigo na minha frente só pelo WhatsApp. Mentira. O que foi? Ele falava, ele não consegue. Chora, mito. Chora, urra. Mito, meu Deus. É, Esser. É, agora bem... é mito, você falou que ele tinha que parar, não sei. Nunca falei. Ele podia lançar o Residencial do Senes. Vai falar besteira dessa. Hã? Né? Residencial. Só pra São Paulinos, né? Eu queria mandar um beijo, menina. Dá a dica pra ele. É, dá também. Meu amigo Rui Branquinho foi morar num prédio, sabe como chama? Te não, falei? Não. É verdade. Não. Edifício Soberano. É, olha, eu conheço o Rui Branquinho. Ó, olha, meu beijo. O meu beijo vai pro Fábio, que é noivo da Thalita, que é cunhado, ele é cunhado do Robertinho. Um beijo, sua safada, eu quero morder sua teta. Não. Ah, eu quero. Ô, Jorge Canelo, manda um abraço pra mim. Ó, vamos lá, qual que é? Qual pra nome? Mim. Pra você, um beijo no coraçãozinho do Benjamin. Olha aqui, ó. Ó, põe um vidinho aí, ó. E qual a trilha sonora pro meu beijo, Jorge Canelo? Pra você é Marcos e Belucci, logo eu. E eles estão regravando o Jorge Matheus agora, isso, hein? Que rádio? Na energia, a alegria da cidade. Tá certo. Estádio 97 fecha por aqui. Volta segunda-feira, 5h30, no oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV. Acesse creditcasabv.com.br e saiba mais. Ticket Alimentação de Natal. O melhor presente de fim de ano para sua equipe. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. E Grupo Esser, o nome construído com história. Boa noite, até amanhã, fica aí com Night Sessions na Energia. Energia que te move. Esse é o pique de quem ainda não fechou o navio do Energia na Veia. Celebration. Esse é o pique de quem já está com a sua cabine garantida. Navio do Energia na Veia. 90% da lotação esgotada. Entre no clima de quem já está contando os dias para o embarque e faça a melhor viagem da sua vida. No meu trabalho, muita gente já garantiu a cabine. As festas temáticas são tudo de bom. Eu já fui, foi o melhor final de semana da minha vida. Agora na promoção 3624-9007 3624-9007 Lotus Travel 2896-4665 Apoio Travel Ace Assistance. Sinta a tranquilidade de viajar bem protegido. Festa boa! Energia Alesso. Papai Noel, esse ano eu quero um churrasco pra galera. Papai Noel, esse ano quero a ceia que a minha mulher adora. Ho, ho, ho, esse ano é ticket para todo mundo. Até o bom velhinho mudou. Tá esperando o quê? Chegou o ticket Alimentação de Natal. A melhor oportunidade de presentear sua equipe com liberdade de escolha. Contrate agora em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito e com frete grátis. O mercado está mudando. Acesse teanatal.com.br e mude você também. Você está atrás daquele carro dos seus sonhos? Não precisa correr. Aliás, nem sair de casa. Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e encontre milhares de ofertas em todo o país. Quer financiar também? Conte com as condições especiais da BV Financeira. Ligue 3003-7888. Com a BV, você sempre pode mais. Oliver S. Energia. E agora, Mr. P fará desaparecer um carro.